Este episódio do Locomocast é estritamente proibido para pessoas menores de 18 anos ou que não toleram piadas machistas. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom divertimento. Não. Não, porra. Sai. Sai daqui. Sai, porra. Não, Loss, para. Sai, caralho. Sai. Sai daqui. Para. Não, porra. Não. Caralho, mano. Que pesadelo foi esse? Muito estranho que eu tive esse. Porra. Nossa, tem que contar pra alguém isso aqui. Quem que tá online agora? Acho que é só o Suede. Deve tá com a Luna lá. Deixa eu ver. Alô, Suede? Aí, man. Oi, Eric. Oi, alô. Sou eu, mano. Quem gaguejou? O que tá fazendo aí, mano? Nada demais. Tá tudo bem aí? Tá sim, eu acho. Aconteceu alguma coisa? Me ligando agora? Então, mano, não sei. Acho que você vai me xingar por eu estar falando isso, mas eu tive um pesadelo muito esquisito aqui. Eu tinha que contar pra alguém. Relaxa, man. O que aconteceu? Estamos começando aqui mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto caliente. No momento, na verdade, o momento polêmico é hoje. A gente tá datando de novo, mas tudo bem. Antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Dá 5 estrelas sensuais pra gente, que a gente vai ficar feliz, vai ser bonito, vai ser gracioso. Vai ser, eu diria que seria um orgasmático até. Orgasmáticas, molhadas. Isso. E antes de começar, também vamos lembrar vocês de que está rolando uma... De que está rolando uma promoção aí. Que a promoção é o que aconteceu com o Lost Man. Suede, fala um pouquinho pra gente sobre essa promoção. Você, ouvinte, que ouviu o nosso podcast. Não, você não. Que ouviu, já, né? Você, ouvinte, que ouviu. O sexto passageiro, você viu o que aconteceu. Você não viu, você ouviu, né? Que houve algo estranho aí. O Lost sumiu, é isso, né, pessoal? Sim. Sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. E cabe ao senhor, à senhora. Nós não sabemos. Nós também não sabemos. Cabe ao senhor, a senhora, o senhorita, a senhorita que está ouvindo a nos dizer. A senhorita, o senhorita, ok. A nos dizer o que houve. E aí que começa a promoção. As 3 respostas mais engenhosas vão ser premiadas. Todas as 3 respostas vão ganhar a coleção inteira do HQ. Nossos parceiros. Uma caneca exclusiva do Locomotiva 26. Caneca Locomotiva 26. CD da Vega. O CD da banda Vega. Suede. Ok, 3 pessoas vão ganhar, beleza. Só que... E aí, vão ganhar? A gente vai usar as 3 histórias? Jamais. Não, eu nem tinha falado de usar a história. Então, calma. Então, explica aí direito, as 3 respostas mais engenhosas vão ganhar e a primeira, a mais engenhosa, além de ganhar isto, tudo isso que eu disse agora há pouquinho, ganhará também o direito de ter a sua resposta novelada por este que vos falam. Mas, por exemplo, Suede. Diga. Eu posso falar... Simplesmente mandar a resposta, ele entrou no avião brutal do sketch? Aí é que entra a coisa da engenhosidade. As respostas mais engenhosas, não basta só ele morreu. Tá, ele morreu, mas como ele morreu? Ele não morreu? Ah, não, a gente combinou que não podia morrer, né? Não pode morrer. Só se for de uma forma bem interessante. É, só se for uma morte criativa. Sim, tem que ser criativo. Pra ganhar, tem que ser criativo. E como que faz pra participar, Tani? Bom, primeiro você vai escutar o podcast número não sei. É o de lendas urbanas lá. O sexto passageiro. Isso. Você vai escutar o podcast e vai responder o que aconteceu com o Lost Man. Aí vamos mandar uma historinha aí de até umas 5 linhas aí. Se quiser escrever o roteiro inteiro também, a gente repassa, a gente dá uma esquematizada. É, o que acontece é que a gente vai desenvolver junto com você. Exato. Só que, fique claro que nós temos que... Só que... Eila, fique claro que nós temos que adequar o roteiro a algo que encaixa no podcast. Que não, encaixe? Não adianta. Caraca! Não adianta escrever um roteiro que não tem nada a ver até com a nossa característica podcastiana, né? Que senão não vai rolar. Mas escreva até umas 5 linhas, porque a gente precisa dessas respostas rápidas ou não. E, como o Ed disse, as 3 primeiras premiadas, a primeira será novelada. Isso mesmo, novelada. Eu, Suede, o Eric, vamos fazer um negócio bacana aqui e... Se o Lost não morreu, ele estará presente. E também não deixe de acompanhar o nosso outro podcast. Um podcast bonito, cremoso. Cremoso pro episódio de hoje tá complicado, tá, né? Mas tudo bem. É. Bonito, bacana, sincero. Literal. Literal e extremamente cultural. Que é... Literativa. Literativa. Podcast com leituras de texto, bacana, bonito, elegante, sincero novamente. E eu sou Rafael Tanicho. E eu conheço um sommelier de rola e ele está aqui na mesa, né, Suede? Babaca. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede com essa voz suave e aveludada, que causa arrepio na espinha quando dita os pés do ouvido. E eu estou aqui entrando no podcast e saindo. E entrando de novo, e saindo de novo, e por aí vai. Fala galera, aqui é o Eric, mais um Locomotiva 26, mais um Locomcast. Enfim, era essa peça que você queria? Entendedores entenderão. Ai, ai, eu sou o Pelotonista, o tema de hoje é foda, viu? Tá certo! Simples e ótimo. Vamos para os e-mails. Estamos no ar? Estamos. Como hoje o tema é um tema sensual. Delicioso. Que tal falarmos mais assim com os nossos ouvintes? Uma voz suave e veludada que causa calafrios ao pé da espinha quando dita também aos pés do ouvido. Não, mas não vou falar assim não. Vamos aos e-mails. A gente recebeu alguns e-mails. Que recebemos e-mail pra caramba, velho. Véio, as pessoas estão se empolgando. Eu não sei se é o fato de estar sendo quinzenal ou se... Que dá mais tempo pra galera pensar, né? A galera se empolgou mesmo. Espero que eles tenham se empolgado, porque a partir da semana que vem, os podcasts voltam a ser semanais. Olha que maravilha, galera. Pra vocês, porque pra gente, a gente se fode mais, né? Quase todo dia. Mas tudo bem, vamos lá. Temos um e-mail aqui do Raul Neto. Salve, Raul. O Raul, se eu não me engano, ele mandou um e-mail, acho que era histórias de escola, alguma coisa assim, mas tudo bem, vamos lá. O Raul não fala de onde ele veio, mas podemos fazer de conta que ele veio de onde? Veio de Nova alguma coisa. Nova, vamos por Nova então, no começo. Então como chama aquela cidade do Tiririca lá? É... Itapipoca. Nova Itapipoca. Nova Itapipoca. O Raul veio... Raul Neto, o cara que eu conheci na Comic Con aí, ele veio de Itapipoca, até onde eu sei. Ele é estudante. É bom as pessoas passarem informação, né? É interessante, né, galera? A gente sabe o que vocês fazem, pelo menos não é vagabundo. Se for também, não tem problema. Exatamente. A gente pode direcionar um conteúdo de propaganda pra vocês. De uma forma despercebida, mas tudo bem. Vamos lá. Raul diz: Dear Tanisho and Suede and the others guys. The others, não. The other. Não, the others guys. The others guys. The others guys. Na verdade, ele não tá falando tudo em inglês. Ele só falou: Dear Tanisho, Suede e os outros demais integrantes desta bela locomotiva que espero que continues andando a pleno vapor. Olá, Raul. E gostaríamos que você sempre estivesse como nosso passageiro. Sim, mande mais e-mails, Raul. Primeiramente, venho por meio deste e-mail para comentar sobre o Locomocast 16, que foi o Odeio Muito Tudo Isso. Você também odeia muito, Raul? Eu acho que todos nós odiamos muito. Não tem quem não odeie. Nós estamos aqui gravando esses e-mails às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã de uma quarta-feira, tendo pessoal. Tendo que acordar no outro dia, puta, eu odeio isso. A voz já tá cansada já. É, mas tudo bem, vamos lá. Este foi, de longe, o melhor podcast que vossas senhorias fizeram. Na minha humilde opinião fecal, poderiam sair deles... Poderiam sair dele vários temas, sendo dentre eles o mais engraçado, o inédito Histórias de Mendigo. É, Histórias de Mendigo sempre tem, né? Sobre o caso dos famosos grupos de vendas do Facebook, existe algo muito pior que a pessoa que posta a mesma coisa em zilhões 500 vezes. Mil grupos. O filho da puta que posta o produto à venda e coloca valor somente em box. É um filho o da pior, mãe, né? Eu acho que o pior é aquele que coloca um real. Que não é um real. Não é um real. Tipo, só pra colocar alguma coisa, só pra preencher. Carro, e ele coloca um real. Um pouco complicado, pode ser, né? Processado por propaganda enganosa. Sim, eu posso querer pagar um real no carro dele. Com certeza. Então, filho da puta põe o valor desta merda. Ó, oh, ele tá com ódio. Ele tá revoltado. Filho da puta, põe o valor dessa merda logo pra eu ver se eu compro isso, essa não, merda. Não, mãe, nem mano, sua e, cara. E ele falou várias vezes, né? Filho da puta, põe o valor dessa merda logo pra ver se eu compro essa merda ou não. Sério, não façam isso. Gostaria também de parabenizá-los pela excelente escolha musical. Não só desse em específico, como de todos os casts. Adeus e obrigado pelos peixes. Até logo, Raul. É, eu não lembro a trilha desse podcast. Eu também não. Puta, são tanta coisa. Ó, deixa eu ver. Eu quero fazer um elogio interno aqui sobre a trilha sonora de Doenças. Ficou pesado, muito bom. Eu não lembro. Tem bastante Slipknot. Ah, sim. É, eu usei a maior parte de músicas com temas de Doenças. Sim. Né? Neste que vocês estão escutando, vocês vão escutar desde Ozzy, que é a nossa introdução, desde Chuck Berry, até Katy Perry. Até o DR. Até o DR. Não pode faltar. Mas vai ter Katy Perry, vai ter muita coisa. Porque eu penso assim, até explicando para o querido ouvinte o porquê eu coloquei Katy Perry. Primeiro, que tem a música Teenage Dream, que é o sonho do adolescente. Muito bom. Qual que é o sonho do adolescente? Exato. Outra, eu coloquei I Kiss the Girl. Bom, muito bom. Então, são músicas assim que, de uma certa forma, combinam com o tema. E tem a fatídica Fuck Me in the Ass, 'Cause I Love Jesus. Perfeito tema. Essa é uma música que as pessoas religiosas talvez não gostem, mas tudo bem. Tem que ter Britney Spears também. É, porque verdade, ela tem uma voz meio gemida, eu vou pegar e vou colocar gostosa. Britney Spears. Uma boa. Que mais? Bom, Raul, é isso aí. A gente agradece o seu e-mail. Deu pra perceber que ele gosta dos podcasts mais fortes, né? Então ele vai gostar desse pra caramba. Sim, vai despertar desejos e sonhos molhados nas pessoas. Molharemos a cueca. Raul, muito obrigado pelo seu e-mail. Volte a enviar e-mail, enfim. Vamos lá. Abração, Raul. Suede. Sim, senhor. Sei que você tem outro e-mail. Tem um e-mail aqui, sim, que a gente tá recebendo agora. A gente conhece essa pessoa? Afinal... Não faço ideia quem seja. Afinal, tipo, a gente costuma receber bastante e-mail do Homem Concha, como vai ter daqui a pouco. É, do Pedro Pérez. Mas... Para um pouco, né? Essa semana, como tivemos vários e-mails... Bom, vou ler aqui um e-mail de uma senhorita chamada Andressa Bispo. Oi, Andressa. Olá, Andressa. Ela diz o seguinte: antes de dar oi, queria me desculpar pelo e-mail longo. Poxa, Andressa. As pessoas sempre acham que os e-mails que elas escrevem são longos. Eu não entendo isso. É acostumado com frases de Facebook, eu fico, né? Muito feliz quando as pessoas mandam e-mail mais compridinho assim, porque, tipo, a gente gosta de ter esse contato com a gente. Gosta da opinião de vocês. Exato. Isso é maravilhoso pra gente. Então, oi. Meu nome é Andressa e tenho 16 anos. Moro em Santa Rita do Passa Quatro. Estou mandando este e-mail referente ao podcast de doenças que abalaram o mundo. O último podcast que a gente lançou. Nice. Esse podcast foi um podcast bacana, extremamente informativo. Muito informativo. Ela diz assim: bom, aí vão dois pontos. Queria agradecer a todo o pessoal do Locomocast por terem salvado a minha vida. What? Encontrei o podcast por causa de um trabalho de escola e me ajudou demais. Ela colocou vários as aqui. Muito bom e informativo. E daí o segundo ponto. Eu não conhecia podcasts e adorei o formato. Já estou mostrando para todas as minhas amigas. E semana que vem vou fazer maratona do Locomocast. Aí sim, espalha mesmo. É isso aí, Andressa. Já. Ainda não, tem um restinho aqui. Era isso, pessoal. Muito obrigado um mesmo. Restinho, tipo, era isso. Era mas isso, tudo pessoal. Bem. Muito obrigado mesmo e até a próxima viagem. Aí ela colocou uma observação no final. Ah, Eric, eu baixei o Plague Inc, viu? É muito bom. Caralho, as pessoas são influenciadas. Eu tenho medo das pessoas que são influenciadas por nós. É perigoso, né? Sim. Podemos ser más influências. Se um dia, tipo, a gente soltar um podcast, não dando spoiler aí, mas sobre serial killer. Então, né? É perigoso. Mas, Andressa, muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu, Andressa. Andressa Bispo. Eu conheço bispos aqui, Matão. Eu tenho um amigo que ele é de Descalvado, chama Bispo. Olha a coisa feia, eu não lembro o nome dele, porque a gente só chamava ele de Bispo. Aqui em Matão tem Bispo, tem padre também. Esse meu amigo Bispo, vai ver. Ele é padre? Não, ele não é padre, cara. O pastor? Pior, ele grava uns vídeos dele tocando violão e as coisas no quarto dele começam a cair do nada, tá ligado? Olha só, é Satanás. É Satanás. Mas muito obrigado, Andressa. E vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é de um amigo conhecido nosso aqui. Adivinha? Senhor Concha? Senhor Concha. Salve, Concha. Diego José Moreira Leandres, de Matão. E ele fala: saudações ao Peru. Sou homem concha e odeio o som no mar. What? Isso fica meio, né, contraditório. Fica homem concha. É, não, porque assim, o primeiro e-mail que ele mandou, ele falava que ouvia o som, ouvia o locomotiva numa concha, sei lá o que, da praia, sei lá o que, pá, a gente até acreditou por um momento que ele realmente era da praia, e agora ele fala que odeia o som no mar. Ok. Whatever. Não sei se seria mais fácil fazer uma lista do que eu odeio ou uma lista do que eu não odeio. Trabalhos nunca me foram algo para odiar. Seja segunda-feira ou mesmo um trampo bem bosta, mas o que realmente fode é a merda. Caralho, as pessoas estão muito agressivas. É, o ódio do Locomocast contagiou a galera. É, mas o que realmente fode é a merda das pessoas de merda das pessoas a de merda. Das pessoas quando que, elas que cagam. Vão no banheiro e fazem merda. Vamos lá. O que realmente fode é a merda das pessoas de merda que se dedicam a fazer o meu dia uma merda. Fora isso, é tudo um jardim de flores com unicórnios cagando arco-íris para todos os lados. Ou não. É, homem concha. Faltou os pôneis saltitantes. Que pra existir esse jardim de flores, é preciso que haja muita merda. Para adubá-lo. Exatamente. Afinal, é fazendo merda que se aduba, que se aduba a vida. Vamos lá. Eu já desisti de discutir tudo isso. Abre aspas. O melhor do Brasil é o brasileiro. Eu acho que ele quis dizer o pior do Brasil é o brasileiro, mas tudo bem. O melhor do Brasil é o brasileiro. Política, feministas, machistas, não, acho racistas, que é melhor mesmo, ele foi irônico. Maquinistas. Maquinistas. Estamos em tempos de fácil comunicação, principalmente em redes sociais, onde todos querem dar a sua opinião, mas ninguém quer receber a alheia. Ele falou ninguém quer receber a alheia. Ok, ninguém quer receber a alheia. Receber de maneira civilizada. Até porque discutir algo é essencial da natureza, tanto para o desenvolvimento quanto para o aprendizado, mas as pessoas ainda não compreendem qual é a real função do socializar, de fato. Antes que me esqueça, quanto ao ódio do Eric com o trânsito, só tem uma coisa a questionar. Moto foi uma invenção para controle populacional? Controle populacional? Aí ele coloca um kkkkkkkk. A moto individual, não. Mas a moto mata pessoas. Principalmente as pessoas que dirigem as motos. Isso aqui, isso aqui. É uma boa. É. Minha avó chamava moto de morte. Ok. PS. Em anexo vai a minha história para o sexto passageiro. Opa. Novamente, peço desculpas, pois acabei me perdendo no tempo. Tive que pegar uma carona com um carinha que dirigiu um DeLorean em 1955. Eu acho que ele deveria pegar uma carona com um carinha que dirigia... trem a gente dirige ou pilota? A gente pilota. Tá. Eu acho que você deveria pegar uma carona com um velho que pilotava um trem voador em 1855. Eu boiei. Porra, De Volta pro Futuro. O terceiro filme, eles pegam... Eu não lembro. O Dr. Brown faz um trem que viaja no tempo. Ah, tá. Lembrei da imagem. Que até aquela introdução de explosões do Nerdcast, que vocês devem estar cansados de ouvir, é a explosão do trem viajando no tempo. Eu percebi isso anos depois. Como sempre, eu estava fazendo um trampo fora do pedido. Abre parênteses de novo. Talvez seja por isso que eu esteja desempregado. KKKKK. Foi também um dos motivos do atraso. Como vocês disseram no último cast, que o tempo estava acabando, larguei as coisas de lado para resumir a história. Espero que dê tempo de concorrer. Porém, infelizmente, não tive tempo de maquiar o texto. Foi lido e legal. Eu criei uma expectativa foda. Eu também. Na verdade, depois ele mandou um e-mail com a história completa, roteirizada. Caraca. Então, ouvinte, se você quiser mandar a história completa, fique à vontade. Você não precisa roteirizar, mas isso foi um capricho, né, que o Homem Concha fez. Uhum. Mas não tem a necessidade de roteirizar, mas se quiser mandar uma história mais longa, assim, fica à vontade. E um recadinho, ô Sabrina, você que mandou o e-mail pra participar da promoção e escreveu lá embaixo que ia mandar pra gente no Locomocast também, você tá devendo, viu? Tá devendo pro Locomocast, então. Exato. Pô, a gente... A promoção é importante? Sim. Mas a opinião de vocês pode também. Pode ser até mais importante pra vocês do que pra gente. Mas sem dúvida. Afinal, vocês vão ganhar prêmios, não, né? Lógico. Mas a opinião de vocês é extremamente importante pra gente. Então você que gastou um tempinho mandando a sua história para o sexto passageiro, gaste um tempinho mandando o seu feedback também. Com certeza. E vamos para o próximo e-mail. Muito obrigado, Diego José Moreira Leandro Homem Concha. Um abraço, senhor Concha. Eu tenho um e-mail aqui de um cara chamado Fernando J. Teodoro. Quem esse J pode ser? Não faço ideia. Jeremias? Fernando Teodoro eu conheço. Conhece? Eu conheço, cara. Ele, cadê? Deixa eu ver de onde ele é. Ele é lá de São Paulo, cara. Não, então não é o mesmo. Eu conheço um de Campinas. Vamos ver o e-mail do senhor Fernando J. Pode ser o quê? Jobson. Jobson. Já descreis um... Fernando Jadeu. Fernando Jadeu Teodoro. Maldade, cara. A gente nem conhece, tá zoando o cara. Ah, mas é, a gente zoa todo mundo. Ele começa assim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, Fernando. São 3 horas da manhã. Ah, boa tarde pra você que tava escrevendo nesse horário. Boa tarde, pessoal do Locomotiva 26. Me chamo Fernando e trabalho... segurança... Faltou um D aqui, Fernando. E trabalho de segurança noturno em uma empresa aqui em São Paulo. Caralho, sinto muito, hein? É sofrido. Gosto muito de ouvir os casts de vocês e é um dos primeiros da minha playlist. Mas sinto falta de novos literativas. Está vindo por aí, Fer. Sim. Só aguentar um pouquinho. Costumo escrever um pouco quando dá tempo. E o cast é muito inspirador. Bom, abraços pra todos e continuem com o ótimo trabalho que vem fazendo. Curtinho. Bom, Fernando, o que eu posso falar pra você sobre literativa? Aguarde. Aliás, sobre o literativo e muitas coisas a mais que podem ou não ir pro ar nesse período que eu vou falar. Aguardem que vai compensar bastante, mas a partir de outubro a gente vai estar trampando em muita coisa nova. Muita coisa mesmo. E, inclusive, a volta do Literativa, a volta do Luz, Câmera e Reação, algumas coisas aí que... Algumas coisas em vídeo, algumas coisas em podcast interessantes e arrisco a dizer que... Inovadoras. Existem coisas que eu não vi até hoje na podosfera e tudo mais, é. Sim. Ô, Fernando, o senhor falou que escreve, mande coisas pro Literativa também, poxa. Eu acho bacana. As pessoas... Bom, sintam-se à vontade para mandar tanto e-mail para o Locomocast quanto para o Literativa, que é no mesmo e-mail do Locomocast, né? Mas vamos lá, último e-mail da noite. Hoje estamos bem. Sim. Que é Diego José Moreira Leandres. Grande, senhor. Esse homem Concha não nos deixa na mão. Ele escreve um e-mail por cada podcast. Isso é legal, dá pra ver que ele curte pra cacete o nosso trabalho. Ele acompanha e... Sim, e é um cara que a gente gosta e até puxamos ele pra roda, né? Com certeza. Mas vamos lá. Olá novamente, meus caros comissários desta louca carruagem de ferro. Eu acho que ele tá perdendo a criatividade. Ele tá sendo mais... No começo ele fazia umas... Nossa, mano. É que a gente começa a zoar ele, que ele tá usando alguma coisa, ele encurta um pouco, né? Não, homem, use alguma coisa. O episódio foi uma verdadeira aula. Como disse o Eric, uma das piores doenças é a ignorância. Mesmo que se aprenda o mínimo com esse episódio, já será algo útil. Devo lhes agradecer pelo caos gerado para todos... Os hipocondríacos. Para com todos os meus amigos hipocondríacos, a quem recomendei. Recomendo e recomendarei esse episódio em especial e, é claro, os demais também. Sempre que penso em doença, principalmente em pandemia, me lembro de um livro e o nome... E o filme que a ele muito bem representa. Barroco aqui tá foda. Que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. O filme foi dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Imagine 99,8% da população cega, em uma sociedade completamente despreparada. Sua vontade de viver é testada a cada segundo. Apesar de se tratar de uma doença fictícia, pessoas, pessoalmente falando, foi difícil não se sentir angustiado com a história de um mal que simplesmente não te mata, mas te abandona para morrer. Vale a pena ver. Fez uma crítica cinematográfica agora, hein, velho? Sim. Bom. Uma dúvida que ainda tenho. A pauta desse episódio teve como motivação principal o vício do grupo em Play Inc? Não, porque a gente... Na verdade, a gente já tava com ideia faz tempo. O que acontece, é até pros ouvintes saberem, é que a gente cria uma lista de temas que a gente quer discutir, e daí coincidiu... Com a febre de Play Inc entre a gente. Exatamente. Não só entre a gente, mas com como o Plague Inc. tinha sido lançado há pouco tempo, acabou. Ah, é, coincidiu, né? Coincidiu. A gente baixou e foi por aí. Consegui pro meu celular também, que é uma porcaria, mas que tô conseguindo jogar, umas doenças legais. Bem, por aqui me despeço e aguardo novos episódios de matérias sempre muito bem feitas. PS. Para aqueles que não se lembram. Ah, verdade, peraí. Ai, caralho, eu não peguei o assunto do e-mail dele, mas era alguma coisa relacionada ao Safeno. Então vamos lá. PS. Para aqueles que não se lembram, o Safeno a que me referi é da série Fudêncio e seus amigos. Bacana. Ele é ótimo. Só queria fazer um comentário em relação ao ensaio sobre a cegueira, que eu acho que recentemente eu li um livro chamado Caixa de Pássaros, e aqui você fala uma parada bacana que é... Cadê? Que não te mata, mas te abandona. Que não te mata, mas te abandona para morrer. E eu fico imaginando uma doença que não te mata, mas te abandona no escuro, tá ligado? Desesperador, cara. Desesperador. E, tipo, esse livro, Caixa de Pássaros, eles falam sobre... Na verdade... São criaturas indefinidas. São criaturas indefinidas que, ao ver, você tem vontade de matar e se matar. E pra que isso não aconteça, algumas pessoas começaram a usar vendas e outras até se cegaram. Então, você imagina uma vida no escuro. É complicado. Até se tiver algum ouvinte cego... Cara... É, como que admiro, eu posso dizer? É admirável. Muito admirável. E... Cara, é isso que eu tenho pra dizer. Mas se você quiser fazer, assim como todas essas pessoas, Diego José Moreira Leandres, Raul Neto, Andressa, Fernando e o Fernando, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Queremos sempre saber o que você acha sobre o assunto discutido. E é sempre, né, seja um puxão de orelha, seja o que for. Pode xingar também se achar necessário, gente. Sim, esperamos que vocês curtam esse podcast sensual que a gente preparou para você. Orgasmático. E... até mais. Hasta. For my love, too sexy for my love, love's going to leave me. E pela introdução vocês perceberam que nós vamos falar sobre algo bacana que muita gente gosta, muita gente não fala que gosta, mas gosta, mas no final todo mundo gosta, principalmente se for brasileiro, porque brasileiro gosta de bunda e putaria, que é pornografia ou a indústria pornográfica. Vamos falar alguns aspectos históricos, debater um pouco sobre algumas atrizes, porque não temos nenhuma mulher hoje aqui. Esse podcast vai ser extremamente sexista também. Eu acho que a parte histórica podia pular, que ninguém se importa com história de filme pornô. Não história de filme pornô, mas o como começou essa parada da pornografia. Mas, assim, que fique claro desde já, se você, ouvinte, não gosta muito de piadas sexistas e coisas assim, talvez esse não seja um podcast pra você. Mas se você gosta de dar risada, seja homem, mulher, independente do sexo ou da orientação sexual, opção sexual, seja bem-vindo a embarcar nessa viagem. Bem-vindo ao avião brutal do sketch. E acredite ou não, a pornografia, ou pelo menos os filmes pornô começaram com o que hoje a gente tem bastante, graças a Snapchat, celulares e coisas assim. Os primeiros registros de filme pornô, na verdade, foram caseiros, enquanto o cinema estava no soft porn ou pornô chanchada no Brasil, né? Na verdade, absolutamente tudo no mundo obedece à regra 34, né? Que se existe alguma coisa no mundo, disponível pelo menos na internet, no caso da regra 34, existe uma versão pornô para aquilo. Exato. E pode ver que toda a invenção do mundo provavelmente foi criado pra guerra e otimizado pro pornô. E um exemplo disso, internet... a gente tem... enquanto no cinema, Hollywood, a gente tem Edward Mãos de Tesoura. Edward Mão de Pênis. Edward Penis Hand é o pornô. Sim, existe, gente. Existe. Enquanto nós temos o Senhor dos Anéis... Senhora dos Anéis. A gente tem a Senhora dos Anéis. E enquanto nós temos School of Rock, nós temos School of Fuck. Enquanto nós temos a Xuxa Meneghel, nós temos... a Xuxa Meneghel, não tem... tenho medo de... Bom, enfim, deixa pra lá. E vamos lá. Bom, no começo foi isso aí, câmera na mão, vamos fazer o negócio, VHS, pá. Peraí, eu acho melhor cortar essa parte aí, viu? Okay. A Xuxa. Ah, foda-se, cara. A gente não cortou a parte da farmácia. Na verdade, eu acho que naquela época era meio que impossível você gravar com câmera na mão. É verdade. Tinha, as câmeras eram meio gigantes. Mas o cara... o cara era pintudo mesmo. Colocava a câmera no ombro, assim, aquelas câmeras grandes, né? E filmava levava amadoramente a sua relação de amor e... Se você for pensar bem no desenvolvimento de tecnologia do mundo, tudo começou, obviamente, na caverna. A partir do ponto que perceberam que dava pra pintar a parede, começaram a pintar a mulher pelada. Pintaram putaria, As primeiras câmeras eram coisas gigantescas que tinha que precisava de alguém pra ficar girando uma manivela pra gravar o vídeo da situação toda. Então, aí começou o primeiro voyeur também. Porque além de ter as duas pessoas fazendo o negócio, precisava de uma pessoa pra operar a câmera. Sim, sim. Mas é que tá, antes a parada era feita de forma amadora e a projeção dessas artes era imediata, digamos assim. Porque você gravava você fudendo num dia, no outro dia as pessoas estavam fudendo vendo você em casas de swing, clubes, assim. Isso é bacana. Foram as primeiras projeções de filme pornô, do pornô mesmo, de pau na buceta. Foi isso daí, não foi a pornô chanchada. Que é óbvio. 10 minutos sem falar essa palavra. No tema de hoje foi difícil. O quê? Buceta? Foi a primeira que saiu. Em 10 minutos. É, eu vou mudar um pouquinho pra chavasca, assim não sai tanta buceta. Eu não sou de falar muito palavrão. Aí, né, lá pra, mais pra frente, nos anos 70, nós tivemos acho que é o filme mais polêmico e até hoje é extremamente falado. Quem viu aí, recentemente saiu o filme Lovelace, que conta a história da atriz, né, que fazia o Garganta Profunda. Linda Lovelace, que de linda não tem muita coisa. É, exato. Mas pelo menos a atriz que colocaram pra fazer ela é bonitinha, bonitinha. Eu já não sei, que eu não vi. É bacana. Mas, Suede, o que é Garganta Profunda, Suede? Eu não entendo por que você me pergunta. Porque você tá muito quieto, velho. O Eric tá comentando, o Pedro tá comentando, você tá quieto. O que é Garganta Profunda? Acabei de falar dos 10 minutos sem palavrão. Faz aquilo que você tava fazendo antes da gravação, Suede. Mostra pra gente. Eu tava tocando violão, cara. Mostra no microfone. Não, sabe, não, que não. Quando o Suede trabalhava lá comigo, ele e a outra menina ficavam falando de Harry Potter e eu falava que o Suede sabe a linguagem da cobra, né? Que é aquele... Então, Suede, mas... Ouvintes, imaginem aí, visualizem o que é o Garganta Profunda, né? A gente não precisa explicar muito, mas... Imagina aquele engolidor de espada do circo, só que no lugar da espada é rola. Ou imagina que você está jogando bilhar, só que o que entra é o taco. A caçapa é a boca, taco é... Nossa, cara! Mano, qualquer coisa, né? Imagina o cara caindo no bueiro. O bueiro é a tua boca e o cara é outro pau. Já fez endoscopia? Nossa! Já fez endoscopia? Só que em vez da mangueira é uma rola, né? É, só que a endoscopia não é imoral por você estar dopado. É verdade! A endoscopia tá sendo meio que... Bom, deixa pra lá, tá muito polêmico essas coisas hoje. Mas aí, né, foi passando. E hoje nós temos super produções de filmes pornô e bababá, né? A gente falou que ia falar um histórico, mas foi um histórico bem leve. Mas a difusão dos videocassetes veio em boa parte com filme pornô, porque... Né? Não, tudo foi por causa de filme pornô. A internet só é o que é hoje, né? A internet cresceu por causa de gato e pornografia. Gato e pornografia. O videocassete foi por causa da pornografia. Os DVDs também cresceram bastante por causa da divulgação, da difusão de pornografia. Nossa. E agora a realidade virtual também. Esses aparelhos todos de realidade virtual que apareceram, que o pessoal fala... As primeiras coisas que saíram foram pornografia. Exatamente. É putaria. Só vai crescer por causa de putaria. Mas aí, a gente falou das pornochanchadas. Pedro, pornochanchada. Definição. Pornochanchada. Antigamente tinham comédias meio pastelão, passavam nos cinemas, chamadas chanchada. Só que aí, o que o pessoal mais gosta de ver? Putaria. Teta. Exatamente. Tetas e bucetas. Não, buceta não. Chavasca. Não mostrava buceta nisso. Ou se mostrava. Não. E aí, criaram... Não, só mostrava assim, só no... Criaram a pornochanchada. Não, só mostrava as pernas cobertas por uma... Não. Luva de pelos. No começo era basicamente softcore. Mas não, depois então, de um tempo virou uma coisa que dá até medo. Mas na época era meio... Era tudo meio Claudio Hanna, né? Então... Vai saber. Ok. O engraçado é que... Entra nos sitezinhos de vídeo aí e procura por coisas do tipo... Fantasia sexual de um macaco, acho que era. Quê? Seis mulheres de Adão, essas coisas assim. Caraca, sim. Velho, que medo. E... Alucinações sexuais de um macaco. Que alucinações... Medo, eu já vi essa porra. Entra no... Senta no meu, que eu entro na tua. O Homem de Tu, acho que era soft. Era soft? Eu acho que era, não sei, eu não vi. Mas era pornô chanchada. É, tinha a Lobussa, era hard. O Homem de Tu, eu lembro que tinha crescido uma árvore com os frutos no formato de pau, um negócio assim. Eu não sei, eu não vi isso, não. É, daí tipo, a mulher comia e ficava, né, toda querendo dar. Hoje a mulher não precisa comer uma fruta pra ficar querendo dar. Isso que... Tipo aquela novela do Jorge Tadeu lá, do Fábio Júnior, que ele mijou na planta, a mulherada que comia a planta sonhava que tava dando pra ele. É. Gente. É as novelas que passavam na Globo, cara. Sim. E um detalhe é que os grandes atores globais aí, lá atrás, fizeram essas porra chanchadas. Nossa. A gente tava falando de Cláudio... Lima Duarte lá. A gente tava falando de Cláudio Hanna, você acha que ela começou com o quê? Vera Fischer. Regina Casé. Regina Casé, né? Não, peraí, é sério isso? É sério? Não, cara. Tudo sério mesmo. Né? A gente só não coloca limite, link porque cara. O site é de família. Tudo tem limite tudo tem e tudo tem pornô. Você tem que entender mano, isso. Nesse da, que eu falei da alucinações sexuais de um macaco, era hardcore mesmo, mostrava o negócio fudendo lá e tinha anão no meio. Ó, já começava aí um fetiche. Daí que surgiu o DR. Lá atrás, as foram chanchadas, nascia o DR. Pra quem não conhece o DR, vai uns pequeno trecho soft de uma música deles. Certo, e hoje a gente tem uma diversidade de pornô gigante, como o Pedro tava falando, tudo que existe, existe também em sua forma pornográfica, e a gente tem diversos subgêneros, né, pelos quais esses... Aliás, deixa eu só colocar uma pergunta antes, qual é a diferença de uma puta e uma atriz pornô? Ô, louco. A atriz pornô ganha mais. Cara. Ah, depende também. Eu tô falando de diferença de função. Isso? Ah, a diferença é que a atriz pornô é filmada. Não, defenda então, já que você tá inconformado. Eu fiquei um pouco assustado mesmo. Na verdade, existe diferença sim, a puta ganha pro ato. A atriz pornô é como se fosse uma atuação que ela vai colher os frutos das vendas daquilo. Sim, mas basicamente não, o trabalho verdade, é o mesmo. Eles ganham por cena. Também, eles não ganham também. A repercussão da coisa. Atriz nacional? Atriz nacional cena. É cena. Eu não vi nenhum... Ó, na pesquisa, todo mundo falava que atriz nacional ganha tipo R$500 por filme que faz. Só? Como assim por filme que faz? Cada cena é 2.300, um levantamento de 2.300, caralho, essas minas que escrota que tem aí no puteiro aqui da esquina da sua do casa, que você tá falando? Vai fazer um filme pornô, você acha que vai dar R$2.300 pra ela? A média, é uma média. Que média? Média é meu cu. R$500, sabe qual que é a média de um publicitário? Caralho, a média é grande, hein? Sabe qual é a média? R$500 é um publicitário, seu filho da puta? R$3.500. Quanto que eu tô ganhando, seu viado? Mas que isso uma coisa tem a ver com a outra? Não é a média salarial que você tá falando? Sim. A média salarial não condiz com a realidade em nenhum lugar no Brasil. Não, ok. Não, mas eu tô falando, eu tinha visto uma pesquisa. Tá divergindo muito do assunto, viu, esse negócio? É, eu não entendi. Coisa, se elas fossem ganhar por vendas, eu estava fodido, porque algum de vocês já viu um DVD brasileirinho original? Não, mas tem, né? Não existe, cara. Existe. Tem, né? Que compra principalmente caminhoneiros. Na banca, você vê um monte. Não tem, mano. Caminhoneiros, principalmente. Caminhoneiro é tudo pirata. Caminhoneiro é tudo pirata. Ah, já vi caminhoneiro comprando principalmente. Ah, não, é verdade, tudo pirata. Existe, mano. Você compra de bacia no camelô, mano. Não, mudando um pouquinho, off top. No Corpus Christi aqui em Matão, uma vez, eu vi um cara que simplesmente pegou uma trouxa daquelas gigantes, jogou no chão, abriu, era um lençol cheio de DVD pirata e tava vendendo a pá por R$5. A pá? Você dava R$5 na mão dele, ele cravava a pá naquele meio e jogava tudo na tua mão que saía teu. Caceta. Então o pessoal tá ficando genial com é as coisas. É tipo aquele jogo que, sei lá, o Gilberto Baus joga mel nas meninas, elas entram na cabine que o dinheiro fica voando e o que colar no corpo é dela. Gente. É tipo aquilo. Eu tô tentando imaginar a cena. É bizarro, mas tudo bem. O que eu tava querendo dizer, você falou de média do salarial da atriz pornô. Funcional, só que não condiz. Você sabe que não condiz. Não tem nada a ver com o tema. É que assim, ó, só pra esclarecer, o que você falou, R$500. É que, assim, tipo, eu peguei uma pesquisa de 2003 que fizeram que o homem ganha R$500 por cena, mas a mulher ganha em torno, assim, em média de 2.300 por cena. Você acha que o nego vai pagar 2.300 por um. Cara. Paga. Ué, então cadê as minas nas mais lucrativas do mundo aqui, cara? Isso daqui é dólar, cara. Não, aqui é geral. Nenhuma atriz pornô brasileira se encaixa nas mais bem pagas. É dólar aí. Dólar aí. E também, você acha que tem alguma atriz pornô brasileira que chega a ganhar R$50 por cena? R$50 pode até ganhar, hein? Mas bom dia. R$50.000. Hoje não tá bom pra ficar falando em modos figurativos. Ok, mas vamos lá. Não, mas pera, ainda nessa coisa de DVD. Teve um amigo meu uma vez que disse que foi na feira comprar A Praia do Leonardo DiCaprio. Aí, tipo, aquele domingo bonito, todo mundo na sala, ele liga o DVD, todo mundo swing na praia. Gente. A família inteira vendo, né? Legal. Vamos falar dos subgêneros, daí a gente entra em umas historinhas bacanas, porque eu tenho histórias eu tenho bacanas. Também. Só que subgênero. Aí vamos deixar claro que é o seguinte: seria hipocrisia pra caralho a gente falar, fazer um podcast sobre pornografia e não ter nenhuma história envolvendo pornografia. Não, sim. Pra caralho. Então, beleza. Deixamos história, pra gostos e coisas assim. Então, cravou. Já teve uma que eu contei no primeiro episódio, mas a gente reconta. Tá, vamos lá. Hoje o pornô é dividido em subgêneros, vamos lá. Um dos gêneros é o pornô hétero, casual, né? É, se for ficar falando de subgênero, tem nossa milhares. Senhora. Não, tem alguns aqui. Hoje em dia até garrafa de Coca-Cola deve ser fetiche. É, pior que é verdade. Tem alguns aqui, mas a gente só explica os mais estranhos. Pornô hétero, pornô casal. Antes, já que você isso tá falando é estranho, dos gêneros. Hoje em dia, eu acho que é um pouco. Não, não é. Já que você tá falando dos gêneros, Stanis, você vai entrar no pornô gay aí. Sim. Tem uma curiosidade que a maioria dos pornores. Dos pornores. Dos pornores. Dos pornores. Dos pornô gays são feitos por heterossexuais. Sim. Porque paga mais. Porque, e outra, no contrato dos caras, se eu não me engano, tá lá que você vai comer, sei lá, duas mulheres, mais um traveco, mais um cara. Já eu sou na verdade, não. Na verdade, pode dar também. Aparentemente, eu acho que eu já vi uma entrevista do Alexandre de Frota falando isso daí. Quem que leva em sério aquele cara? Ó, pelo que eu tava lendo uma vez, tanto a atriz quanto o ator ganha na cena pela coisa mais bizarra que ele vai fazer. Se cagar um no outro ali... Ganha pra caralho. Por que que você acha que tem tanta gente que faz coisa nojenta aí, de tripla penetração, essas coisas? Porque ganha mais. É verdade. O pai de família lá, ele tava fazendo filme pornô por causa de dinheiro mesmo. Aqui tem pornô gay, pornô lésbico, mas é tudo pornô gay, no fim das contas, né? É. Porque se você falar pornô gay, pornô lésbico, você tá sendo sexista, então é pornô gay. Sim. E também nos Estados Unidos, quando você vê uma mulher com outra mulher, você fala que as duas são gay. Exato. Pornô bissexual. Que é meio que é total flex. É, o cara com a minha menina, chupa o cara, por aí vai. Hétero, travesti. Em famosa Shemale. Como assim? O cara é hétero e come um traveco. E dá pra traveco. Aí entra aquela na teoria. Na ideologia pornô, não é... Você não é gay se você comer um traveco. Aí entra aquela famosa teoria. Quem que é mais gay? Quem come ou quem dá? Não, quem dá já é travesti. Não, os dois. Os dois são gays. Mas você pode dizer que quem é mais viado é quem come ou quem não dá? Não, acho que não tem quem é mais. Eu também... E outro, é filme também. É aquela... Porque é a mesma coisa, ó. Se a gente tá falando travesti, se tipo, você comer um gay, você vai ser mais viado do que comer um travesti ou você não, comer... Na verdade, no final das contas, tudo isso aí é por causa de dinheiro. Sim. Então, faz sentido essa questão de hétero. Pornô gonzo. Quê? Gonzo. Pornô gonzo é um estilo de filmagem na qual o diretor é o próprio operador de câmera e muitas vezes interage com os atores. É aquela famosa first person view. Que o Roku, na época, se destacou nisso. Lembro até hoje por causa de uma piada do Catatau no Corpus Christi. Puta mesmo. Ele ficava falando que as minas que passavam eram amigas do Roku. O que hoje também não encaixa como uma piada bacana, né? Hoje em dia, o que se encaixa como piada bacana? O silêncio. Pois é. Não, silêncio é ofensa pra quem é mudo. É. Uhum. Tem o que o Suede gosta, BDSM. Que, não vem com não, isso aí, isso aí é vontade só do masoquismo. Ah, tá, sim. Cara, você gosta? Gosto. Sério mesmo? Sério. Você gosta de ser amarrado ou você gosta de amarrar? Ele gosta que nego coloca um grampo de... Se você for amarrado, não tem problema. Se você for amarrado, a coisa pega pro teu lado, cara. Ele gosta de tomar jacarezinho de crachá no mamilo. Nossa, ainda bem que é no mamilo. Se fosse no saco... E vela pingando na bola esquerda. Não, cara, na bola não. Olha lá, pornô fetiche. O engraçado é que aqui eles só colocaram isso. Mas apesar fetiche que fetiche tudo, é tudo. Se você for abrir a fetiche em camadas, vai ficar maior do que a árvore genealógica do primeiro ser vivo da Terra. Ó, aqui tá. Alguns exemplos genital de fetiche, o sadomasoquismo, nossa, urofilia, que também é conhecido como golden shower. Não. Esquete. Penetração de mãos e punhos, também é conhecido como fistfuck, o DR. Então traz a vaselina. E sexo em público, voyeur. Voyeur é bacana. É legal. Voyeur é bacana. Agora tem as coisas bizarras. Por exemplo, uma vez eu tava lendo uma postagem no 4chan de um cara que tava contando que conheceu um cara que tinha tara em desenho de dragão fudendo automóveis. Eu vi essa porra. Você viu? Eu vi essa porra. É muito bizarra essa merda. Ele tem problema pra caramba. O cara chegou na casa do outro e começou a mostrar lá os desenhos dos dragão comendo os carros, metendo pau no escapamento do carro. Mano, é cada coisa. Eu não creio, mano. Eu não creio. Véio. Ó, há também o estilo pornô RPG. Roleplay. Ah, não, sim. Real Porn Game, que é bastante comum em DVDs. O telespectador escolhe o que vai acontecer e a seguir também. É interessante. O que vai acontecer a seguir, e isso também é bastante comum na internet. É onde você decide. O internauta paga uma certa quantia em dinheiro pra ver a garota fazendo o que ela quiser na webcam. Cam Girls. Cam Girls, que nós temos a Clara Aguilar. Sim. Bacana. Sim. E em inclusive nessa questão de Cam Girls, pra quem conhece, tem um canal que é o Pro Jared Plays no YouTube. Ele fez um gameplay de um joguinho que você é administrador de uma agência de Cam Girls. Eu vi isso. É muito engraçado aquele negócio. Isso daí. Eu não vi, qual que é o nome? Não lembro. Mas temos é muito bom. Pornô Paródia, que são esses filmes que a gente falou. Já vi até Pornô Paródia. The Penetrator. Eu vi Scooby-Doo. The Penetrator é clássico. Eu vi dos Simpsons, umas coisas. É. Isso é tinta, isso é tinta pra caramba. Do Avatar, mano. Nossa, que Avatar. Coisa bizarra. Do Avatar, as mulheres têm duas bucetas. É, bizarro. Muito escroto. E daí temos... Vai sair na tinta azul, eles vão metendo, vai sair na tinta azul. Nossa, escroto pra caramba. E daí temos coisas que são consideradas crime em alguns países e em outros não, como zoofilia. Sim, tem um país Mônica que é proibido. No Brasil não era proibido até um tempo atrás, agora é proibido. É? Menos mal. Sabia, não. Mônica Matos fez um com cavalo, cara. Ah, mas cacete, mas tem tanta coisa pior que acontece. Fez por uma empresa, fez pela Brasileirinha. Então tá. É... Certo. Aliás, Kid Bengala é sócio daquela porra, né? Ah, deve ser. Então que pare. Tá, vamos lá. Dentro da pornografia gonzo que a gente falou, a gente tem um destaque muito grande, que é a Silvia Sente. Hein? Silvia Sente é destaque dentro de pornografia gonzo, que é a pornografia que o cara segura a câmera. Eu acho que eu nunca vi um ou dela ou que o assim. Diretor interage. O Rocco foi muito tempo produtor dela. Sim, mas eu não acho que eu nunca vi um vídeo dela desse jeito. E... vamos lá. Buttman e Max Core são dois dos mais famosos expoentes nesse estilo. E além das séries Bang Bros, Naughty American, o que a gente tem no Brasil também, Garotas da Van. Nossa. Garotas da Van é do UOL, velho. É. Nossa, eu lembro. É verdade. Eu lembro que tinha lá na página inicial do UOL, lá embaixo, perto do rodapé, pra você assinar Garotas da Van. Também. Eu lembro assistindo essa porra. Depois do Nerdcast, que o UOL você pode comprar um Antonov, pô, que pode comprar o quê? Antonov. O que é um Antonov? O maior avião cargueiro do mundo. Pode comprar pelo UOL? Apareceu o senhor K foi fazer uma pesquisa no Nerdcast. Quanto custa um Antonov usado, né? É, ele pesquisou no ele Google. Ele pesquisou e lá, acha os melhores preços de Antonov no Shopping UOL. Caceta. Mas tudo bem. E daí tem, além dos tipos de sexo, foi isso, né? Os subgêneros, nós temos os tipos de cena. Tipos de cena. Lá vamos nós. E eu só vou explicar também o que é mais estranho. Vamos lá. Anal. Orgia, oral, dupla penetração, duplo vaginal. Dupla penetração, fique claro que é anal. Duplo vaginal, vagina. Na verdade, DP é um cada, né? É verdade, DP, duplo... Ó, o Swed não quer falar nada, mas ele tá ligado, hein? O Swed tá quietinho hoje, né? É que é um tema que... Ó, meus alunos escutam. Aí, alunaiado do Swed, vocês estão aqui, ó. Esse é o professor de vocês, seus putos. Ó, primeiro que vocês não deviam nada tá escutando essa porra aqui. O bando de filha da puta, pode desligar. Tudo menor de idade. Esse eu vou colocar um mais 18. Esse eu vou pra mais 18. Vamos lá. Você acha que obedece, né? Não, obedece Nossa, pra caralho. Tá certo. Então vamos lá. Se você tem menos de 18 e tá escutando isso aqui, sua mãe tá na zona. Então vamos lá. Dupla penetração. Pornô, né? Que de acordo com o Suede é pau na buceta, pau no cu. O Suede é só pau no cu. O Suede é pau no cu pra caralho. Temos o duplo vaginal, ou seja, duas rolas na vagina. Sei, eu fico imaginando minha avó. Porque. Quando você falou minha avó, eu fiquei preocupado. Eu acabo de falar dupla penetração vaginal. Eu fiquei preocupado com a tua sanidade mental, velho. Imaginando a minha avó. Tá tudo bem. Minha avó abriu aquela porta ali e a gente falando besteira. Duplo anal. Quer falar da sua avó? Double dick. Temos o gangbang. Gangbang é mais de 3 homens, sexo ao mesmo tempo. Temos a gozada. Bucaque. Ah, porra, isso aí pra mim eu acho que é o normal de todo filme, né? Não, sempre acaba mas com é isso. Mas é que tá, se o gangbang vir junto com o gozada, é o bucaque. Eu acho. Daí vai não, juntando os gêneros. Finalize. É, porque o bucaque é praticamente só isso. Na verdade, o bucaque foi criado como uma forma de punição de mulher no Japão. As é verdade, mulheres no caso do gangbang é tudo. O bucaque é só a finalização. É, no caso as mulheres impuras jogavam em praça pública e os caras ia lá e gozava tudo em cima dela. Nossa! Ah, urofilia. Que bondade também surgiu no Japão. Ah, o que não é bizarro que surgiu lá? Urofilia, que é onde as atrizes ou atores mijam uns dos outros. Cropofilia. Suede, fala cropofilia. Não, isso aí cara. É a especialidade da mãe do Cartman. Sim. Suede, fala de cropofilia. É caquinha, né? Fala de cropofilia. É caquinha, é quando faz caquinha enquanto Suede, faz. Suede, fala de cropofilia. Não, você não tá falando com a tua filha. Você pode falar, certo? Sim, são defeitos. explicações. Ó, que fique claro aí, alunos do Suede, que ele é um filho da puta. Fora do microfone, longe de vocês, ele fala merda pra caralho, fala palavrão pra cacete. Mentira. Agora é verdade. Ele fica, é verdade. É aqui, pode falar aqui. Não, vocês sabem que eu não sou de então, falar vamos palavrão. Gravar uma partida de Suede, vamos ver. Saindo da acropofilia, explica o que é um fio terra, que é o próximo aqui. É a penetração de um dedo no orifício anal da pessoa. Ok. Ass licking, conhecido também como beijo grego. Explica aí. É. Como que eu posso falar? Lambida no toba. É isso. Porra! Que nossa! É passar a linguinha no zainho do porco. Praticamente. Sem milho. Nossa. Bababá. Tem coisa pornô russo, mas. Tem. Pornô russo. Nossa, uma vez eu vi um vídeo musical pornô russo. Musical? É a coisa mais engraçada da face da terra. Quê? Imagina os atores cantando enquanto toma a vara. Cantando. A música é repetitiva. Não, não, meu vídeo tem 20 minutos, a música deve ter 30 segundos. Gente. E fica repetindo aquela porra todo, o tempo todo, e ela cantando pra câmera enquanto o cara tá lá descendo lenha nela. É tipo funk! É muito escroto, cara. Isso, o foda é que não pode colocar link no post do não, vídeo, né? Não, esse não é legal. Então. Ah, se vira pra procurar aí, vai. É site da família. É, pra caralho. Claro. Daí a gente pode entrar agora um pouco no, agora a gente pode penetrar um pouco no pornô nacional. Ai. Que foi? Nada. O pornô nacional ficou mais em alta aí após a Rita Cadillac ter adentrado no mercado, né? Não, adentrarem nela. Brasileiro gosta de desgraça, né? Logo cacete. Em seguida veio o Gretchen, logo em seguida veio Alexandre a sobrinha da Gretchen, que é a Tami. Não, a Tami não. Não, a Tami fez Tami um é sim. Filha. A Carol Miranda. Carol Miranda, dá uma Carol hora. Miranda. A Tami fez pra Julia Paz. Fez. Ah, mas na época que ela era mulher. É. Você já assistiu aquela porra também? Não. Mas, não é pornô, é pornô chanchada aquela. Eu não vi essa porra. Tá. Vivi Fernandes. Vivi Fernandes ficou muito famosa. Boa. Vivi Fernandes. E o engraçado é que antes a Vivi Fernandes fazia pegadinha do Silvio Santos, depois ela foi dar uma pegadinha, depois ela voltou a fazer as pegadinhas ela do Silvio foi Santos. Dar uma pegadinha. Sim. E o engraçado é, ó, estou na rua, estou vendo a Vivi Fernandes, o qual eu já masturbei 500 vezes pra ela. Vou cair na pegadinha dela. Pois é. É igual em Holanda virar presidente, tá ligado? E depois tá na rua e cair na pegadinha dele. Sim, sim. Mas já foi desmascarado esse negócio. Bem que o Holanda já chupou, né? Tempo. Tem a lenda... Ah, verdade. Não é pornografia, mas tem uma lenda que diz que o cara virou pro Holanda e ficou puto. Ah, fiquei sabendo isso aí. Apontou a arma pra cabeça do Holanda e falou, ou você me chupa ou você morre. E o Holanda está vivo. Entendi. Vivo e bem. Então, o que que a gente pode, né? O que que a gente pode concluir? Caralho, que bosta. E aí a gente... Lá pelos anos 80, a gente teve o surgimento da AIDS. Na verdade, surgiu bem antes disso, né? Só popularizou nos anos 80. Popularizou nos anos 80, o que influenciou. Porque saiu da casta dos homossexuais de pobres. Sim. E foi pras famílias ricas, né? Mas daí surgiu com pornô, com macaco, talvez? Bem capaz. Surgiu com pornô com macaco, fica aí uma questão. Mas isso... Na verdade, só é pornô quando tem alguém pra ver. Isso influenciou na indústria pornográfica no seguinte sentido. Antes, ninguém usava camisinha. Hoje, em alguns filmes da gringa, não usa, mas no Brasil é obrigatório usar. Não sei se você sabe, mas na Inglaterra tem uma polêmica que alguns anos atrás apareceram Boleta várias... Boleta russa da AIDS. Não, várias leis pra filme pornô. Inclusive proibiram o fist fucking lá. E uma coisa, no momento também. Da... Não, deixa eu terminar. Tá. Vai tomar no seu cu, para de dar uma de Eric. No momento da gozada, eles têm que colocar é pro óculos... Pro pé, não você, Suede. Vai se ferrar. Você tá muito quieto, pô. Tá com ciúme. No momento da gozada, eles têm que colocar óculos de proteção. O fist fuck, eu entendo, porque imagina a mina indo no médico, ou o cara indo no médico, sei lá, tipo, dilacerado o S, como diria o Together, Tempos Áureos aí. E como que você vai explicar? Ah, estavam enfiando o braço no meu cu. É complicado, né? É complicado, mas tudo bem. E outra coisa que pouca gente conhece, e hoje eu acho que não é nem tão mais famoso assim, e nem deve ter muita coisa assim, que são as salas de cinema pornô. Tem em São Paulo. Vai passar tão rápido assim por cima da AIDS, né? Não, você quer falar mais de AIDS? Não, começou falando como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Não, era só falar que os caras tiveram que passar a usar camisinha nos filmes mesmo. E nessa questão da AIDS também, houveram vários casos de atores pornô que foram contaminados durante as filmagens e inclusive teve um escândalo nos últimos anos na indústria americana. Qual foi esse escândalo? De um ator que supostamente passou AIDS pra atrizes, inclusive aparentemente ator famoso, não lembro se era o próprio Rocco, quem que era. Eita! Eita porra. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é do... que na mesma época do Garganta Profunda, teve o Garanhão Italiano. E por que estamos falando do Garanhão Italiano? Porque se você assiste Balboa, se você assiste Rambo, o Falcão, ou mais recentemente os Mercenários, né? Você deve gostar de Sylvester Stallone. Ele começou sua carreira com filmes soft porn. Eu acho que era soft porn. Não fui atrás de assistir o Garanhão Italiano. Isso aí tava vendo em DVD na banca pouco tempo atrás. Mas teve outros também, né? Como Jackie Chan, Cameron Diaz também. Cameron Diaz. Pessoas que começaram um soft porn. O Jackie Chan, eu acho que inclusive era tipo a pornô chanchada, que tinha cenas de verdade mesmo. Nossa, só que eu acho que ele não participava, não lembro. Eu não cheguei a ver. Carai. Também. Ele era mordomo. Era, mordomo que lutava com Kung Fu. É. All my life, I've been good, do what my mom and dad and God say I should. Go to church and Bible school to live by God's rule. Então vamos para algumas curiosidades desse mundo magnífico da pornografia. E eu tenho aqui dados de 2012, não achei pesquisa mais recente, mas tudo bem. Isso, vamos deixar claro, em 2012, vamos imaginar o quanto aumentou com a evolução mais ou menos da internet. Em 2012 existiam por volta de 4,2 milhões de sites de pornografia, o que representava 12% do total da internet. Nossa, sim. 12%. Uma curiosidade já linkando nisso daí. É, uma pesquisa que saiu ano passado disse que os sites pornôs são mais seguros do que os sites religiosos. Tem menos spam, tem menos vírus. Tem menos Deus. Tem menos câncer. E era 12% e mais 20% de gatos. É, e imagina o quanto aumentou, né, nesse tempo. De gato ou de pornô? Dos dois. De pornô com gato. Gato ou Kiko? Que? Pornô com gato. Nossa, olha lá, o número existe. De sites com conteúdo globalmente proibido, entenda-se pornografia infantil ou pedofilia, eram estimados em 100 mil sites. Será que diminuiu? Tudo não abaixo aumentou, da né? rede? Oi? Tudo abaixo da rede? Onion? Não. Onion deve ter muito mais. Livre? Não, sim, deve ter muito. Na parte do Deep Web, você não tem nem como mensurar isso. Não, não tem. Então, mas caceta, você tem não assim, tem como mano? Mensurar. Lógico. Cadê o povo da Google lá, os pescadores, pra puxar isso e derrubar? O Google não faz isso, é a FBI que tem que fazer, né, cara? Não, mas tem não, um setor Google... na Google que eles pegam essas coisas e mas derrubam. De repente não tá indexado. Na verdade, eles no não eles tiram a indexação e aí caem em Deep Web. É. Mas realmente. Você pode achar por link na Surface, é que tá. Sim, você pode ir através de um link que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro. Não, acabar. Não necessariamente. Sinceramente, o próprio Locomotiva 26, você tem a opção de indexar no Google ou não, mas o link sim. continua o mesmo. Sim. Então, se você tem um link de um site de pedofilia, você não necessariamente, como eu vou dizer... Você precisa de é mais tratamento fácil psicológico. Você chegar, você precisa de tratamento psicológico e é mais fácil você chegar do que você entrar no Deep Web que... Na verdade, né? Se você tem um site de pedofilia, pode fazer, por favor, pra gente, assim, manda um e-mail pra gente com o seu nome, seu endereço, seus documentos e o site que a gente vai ler seu e-mail no próximo episódio. Lê. Os internautas que mais acessam site de pornografia são os brasileiros. Ah, 55% da população acessa. Maior parte da pesquisa, bunda. Não, novinha. Não, hoje em dia deve ser. É novinha, é sério. Hoje em dia pesquisa. Sim, hoje em dia. E os que menos acessam são os alemães e os britânicos. Juntando britânico, os dois, né? Dá 35%. Oxi. Pô, frio. Ou eles fazem mais. É que é frio lá, né? Eles fazem mais acompanhado do que sozinho. Exato. Eles produzem os filmes, né? É. Faz sentido. Aí, ó, os estados brasileiros onde as pessoas mais acessam site pornôs são, em ordem, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Rio Grande Matão, do Sul. Tá caralho, ô, Pernambuco. Mãe, eu achei que ia ser São Paulo, que é o estado que tem o maior número de conexões com a internet. É, mas Pernambuco eu não vou pra lá, não, eu não, nem puta quero mais. O pessoal de Pernambuco, vocês são um bando de punheteiro do e caralho. E outro, o cara vai te cumprimentar, você não sabe se você pode pegar a mão do cara ou não. Não, se você conseguir pegar soltar a mão, tá tudo certo. Tem uma curiosidade aqui também. Em entrevistas, tal, com atores e atrizes, teve um projeto que um cara fez com 10 mil, com 7 mil mulheres e 3 mil homens da indústria pornográfica. cinematográfica pra falar sobre fatos e tudo mais e tal. No Brasil, essas coisas de teste do sofá, de abuso, tal, tal, é meio que mito, é meio que fantasioso, pelos dados das entrevistas e tudo mais, e levantamentos e tal. Só que nos Estados Unidos, é tudo verdade, no caso. As festas, a suruba, pra eles, assim, tipo, o oral é como se fosse um cumprimento. Então tem esses favores sexuais, tal, com a galera da gravação, tudo mais. Você aceita isso? O quê? Um cumprimento? Me cumprimentando, eu não vou cumprimentar. Cumprimento moças. Você é sem educação, então? Cumprimento moças. Você não cumprimenta os seus amigos? Moças. Segundo o poeta, Patra, um boquete, um copo d'água não se nega a ninguém, né? E inclusive nessa questão nos Estados Unidos surgiu um novo modelo de filme pornô, que é a entrevista fake de emprego, sim, né? Sim, entrevistas de emprego, trocas de produtos em loja, tem essas coisas também. Public agent. Vai lá pra trocar, tal, e negocia, tal, vai pra essa linha do fundo. É que esse de entrevista de emprego é como se fosse, assim, entrevista de uma menina que queria ser atriz pornô. É, tem o da filma. Atriz e tem o que não é atriz também. Inclusive essa linha ficou muito famosa, assim, com o sofá, a escrivaninha. Até no Fallout 4 eu achei uma salinha, assim, com uma câmera, inclusive, em cima da mesa. Foi engraçado. Ao contrário do que diz o senso comum, os Estados Unidos não são o país que mais fatura com pornografia. E aí entra no ponto que eu falei da grana que os brasileiros recebem por pornografia. Porque o Brasil está em 16º lugar. Não, mas aquela grana eu não tava falando. Eu tava falando geral. Um levantamento geral, não só Brasil. Você falou brasileiro, velho. Eu não falei brasileiro. Suede, depois no futuro, você põe aí. Demorou. E não vale cortar, hein, não seu vou cortar. Puto. Eu nunca corto. Assim, a puta ganha pro ato. A atriz pornô é como se fosse uma atuação que ela vai colher os frutos das vendas daquilo. Sim, mas basicamente não, o trabalho verdade, é o eles mesmo. Eles ganham por cena. Também, eles não ganham também. A repercussão da coisa. Atriz nacional? Atriz nacional cena. É cena. Eu não vi nenhum. Ó, na pesquisa, todo mundo falava que atriz nacional ganha tipo R$500 por filme que faz. Só? Como assim por filme que faz? Cada cena é R$2.300, um levantamento de 2003. 2.300, caralho, essas minas que escrota, que tem aí no puteiro aqui da esquina da sua casa. Do que você tá falando? Vai fazer um filme pornô, você acha que não vai dar R$2.300 pra ela? A média. É uma média. Que média? Média meu cu. Não, mas aquela grana eu não tava falando. Eu tava falando geral. Seu bosta, seu merda. Não quero meu nem olhar na tua cara mais, seu filho da puta. Tá, os que mais faturam são a China, 27,40 bilhões. China. A Coreia do Sul, 25,73 bilhões. E o Japão com 19,98 bilhões. Curiosidade, pornografia é banida na China e na Coreia do Sul. Mas você vê, eles produzem pra fora. Não, eles não produzem. Não existe filme. Assim, pelo menos profissional, não existe nada. Não sei como que esses caras faturam com putaria. Ué, mas sempre tem alguém com uma webcam em casa. Ah, não sei não. Olha lá, os sites mais visitados do mundo no ano de 2013. Primeiro lugar, Xvideos. Com aproximadamente 360 milhões de acessos. Segundo lugar, RedTube. Isso é Brasil só? Não, mundo. Mundo. YouTube? Hamster. Ex-hamster. É da hora. Com 350 bi. Não. Em terceiro lugar, hamster. Em terceiro lugar, Pornhub. Curiosidade sobre o Pornhub. Teve um cara esses tempos atrás que postou no Twitter que a mãe dele tava subindo as escadas pra ir pro quarto dele e ele tava vendo putaria no laptop. Eita, O notebook travou na hora que ela tava entrando, então ele quebrou o notebook no meio. Caraca. E ele postou no Twitter. O que aconteceu? O pessoal do Pornhub mandou um notebook novo pro moleque. Caraca. Obviamente que massa. Com um símbolo grande do Pornhub na parte de trás. O Pornhub fez uma campanha publicitária pouco tempo atrás, que é sua punheta vale uma árvore, um negócio assim. Cada não sei quantas visualizações de eles vídeo, iam plantar eles plantavam uma árvore. Mas legal. Inteirinho verde. Eles vão plantar a árvore até na Antártida. Eles vão criar ilha artificial pra plantar árvore. Cada país vai ter sua Amazônia, tá ligado? Que massa. Vamos lá. Cerca de 20% dos homens brasileiros admitem que acessam site erótico durante o trabalho. Isso é tenso. Ricardo. Imagina. É. Quase 70% dos lucros globais de serviços de quarto das grandes cadeias de hotéis, como Hilton, Marriott, Hyatt, Hollywood Inn e Sheraton, vem do aluguel de filmes pornôs. Não é por menos. Quase metade dos hóspedes de hotéis procuram pornografia na televisão. Então tá, né? Ou seja, o hotel lucra mais com a pornografia do que com o Estado. É, só que benção. O filme pornô mais caro da história custou R$1 milhão, o que é pouco comparando com os 200 milhões gastos com uma das franquias do mega sucesso Piratas do Caribe. Mais R$1 milhão de... dólares. Ah. Que é a paródia de Piratas do Caribe. Sim. Que Piratas é com a Dina Jameson. Eu acho que é. Eu não lembro. Eu não vi. Certo. Bom, eu tenho uma história engraçada pra esse filme depois. Vamos lá, a maior parte dos atores do cinema pornô brasileiro recebeu uma proposta na mesa de um bar ou numa festa. E realmente, tem... Agora o nego tá caçando por Snapchat, na verdade. Caraca. Eu sei porque uma menina que trabalha comigo recebeu uma proposta por Snapchat de Book Rosa. Book Rosa, pra quem não sabe, são as atrizes... Atriz não. As garotas. Modelos de salão de automóveis, coisa assim, que... Ou qualquer lugar qualquer de evento. Qualquer feira empresarial, algum evento desse tipo, tem aquelas modelos que são contratadas pra ficar nos stands e tudo mais. E tem as Book Rosa. Eles contratam parte normal e parte Book Rosa. Essas Book Rosa são propensas a programa. A carreira de uma atriz ou de ator pornô aqui do Brasil dura em média de 6 meses a 1 ano. Por isso que elas não estão também nas listas as mais bem pagas. Afinal, pô, tem atriz aí que... É tudo meia foda. Exato. A cena mais valorizada pelo público dos filmes pornôs é da ejaculação. Tanto que existem no mercado filmes só com imagens de masturbação masculina. É, deve ter público pra isso, né? Ah, é, né? Oferta e demanda. Um detalhe sobre a masturbação é que ela é passível de pena de morte na Indonésia. Sim. Gente. Quê? Pois é. E nas igrejas evangélicas. Não, mas aí tem os menininhos pros padres. Tá. Você sabia que foram criadas durante a Idade Média armaduras para evitar a manipulação do pênis? O que era chamado de cinto de castidade, que mulheres também usavam para suas vaginas. Você sabia que o cinto de castidade não era feito para a mulher não transar com outras pessoas, não trair seus maridos? O que que era, então? Era para evitar o estupro durante invasão de cidade. Não sabia. Interessante. Você falou dos sites perigosos de entrar. Que sites de religião são mais perigosos? Mentira. São. Dos 6 sites mais perigosos do mundo, 48 são pornôs. Eles carregam mais de 15 mil pragas virtuais. É, eu vi lá uma comparação que tem mais... Não, tem assim, beleza. É porque tem... é que tá, você não pode colocar a religião como um vírus, cara. Se você coloca a religião como vírus, se todo você coloca, site exato, religioso todo vai site, ser uma merda. Exato. Eu não sei, porque eu nunca entrei nele. Mais uma curiosidade. 3,23% dos sites pornográficos causam contaminação imediata do computador. Que benção. O Xvideos, esses das 3 primeiros são livres de infestação. Aí, os aluninhos do Suede, vocês já estão sabendo, né? Me disseram. Claro. Você sabe que um dia sua filha vai crescer e capaz de ouvir isso tudo, né? Ah, ela já vai estar bem grande já. Então tá bom. Quando ela tiver 13 anos, eu vou falar, você não escutou ainda o nosso podcast? Fala, preta, esse daqui é pra maiores de 18, só quando você tiver 18. Ah, com 13 anos, você acha que ela vai ligar, meu amigo? Vamos lá. Os defensores da pornografia argumentam que ela ajuda a diminuir o número de estupros. O motivo é que ela oferece um substituto para esse tipo de crime, a masturbação. De fato, as pesquisas apontam uma diminuição ou permanência no mesmo nível do número de estupros nos países com maior crescimento da pornografia. Ou seja, é meio que proporcional o crescimento da pornografia com a diminuição dos estupros. E lá no Japão, tem um cara inventando uma boneca quase real. Sim. Que alega que é pra vender, pra diminuir o nível de estupros. Sim. Eu acho meio escroto, mas tudo bem. Eu também acho. A gente não falou de hentai, você né? Já viu a boneca que vende na Deep Web? Vamos terminar de ver nossa, isso aí. Nossa, aquela lá... Não queira. Mas vamos lá. Agora a gente entra na lista das atrizes mais bem pagas no mundo. As 15 atrizes mais bem pagas no mundo. Valor líquido patrimonial. Valor líquido. Em sério, bruto, extraiu líquido. Vamos lá. Em 15º lugar, Tori Black. Tori Black possui um patrimônio de US$1 milhão. Barras e ouro, que vale mais que nem. Pouco. Entre aspas, né? Porque a gente tem que trabalhar 50 anos pra conseguir isso aí e não gastar um centavo. E a gente tem que se fuder pra caralho. Elas se fodem menos. Se fode menos. É. Sunny Leone, com US$1.500.000. Vírgula, né? É. Vírgula. Audrey Bitone. Que parece o Chuck, mano, essa mina. Ela é esquisita pra caralho. Não parece o Chuck? Ah, eu não... A cara dela, velho, parece cara de boneca. É aquela que parece cabecinha? Não, não é. Quê? Não, não é. É aquela que parece cabecinha que o Eric mostrou. Audrey Bitone com $1.600.000. Depois temos Jaden James com $1.700.000. Seguido por Bella Donna, $1.800.000. Bella Donna é muito zoada, cara. Temos a Diana Michaels com $2 milhões. Aquele dia de muitos aí, salve Igor do ConspiraCast. Sasha Grey com $2.500.000. Gina Hayes com $3.500.000. Kate Morgan com $4.500.000. Seguida por Brie Olson com $5 milhões. Maria Takagi, ou Takagi, não sei, japonês, Takagi. É. Takagi com $6 milhões. Essas fotos a gente pode pôr no post. Essas é tranquila, né? Até pra galera saber aí de quem que a gente tá falando. Tem a Paula Toller, a Tracy Lords, $7 milhões. Tem a Gina, aliás, a Jessie Jane com $8 milhões. Seguida por Tara Patrick com $15 milhões. E a mais popularzinha, Gina Jameson, está avaliada em $30 milhões. Só uma popularzinha, observação. Ela tem um império pornô lá. Ela tem um jogo. Só observação. Não, depois... só. $30 milhões! Depois você me passa essa lista dormindo. Pra eu estudar ela com mais cuidado em casa. Quando, ó, 30 milhões e a vó do Sandro dormindo. E ele imagina a vó dele. Ele tá pensando, tua avó podia estar milionária. Não, a vó do Sandro é legal. O que tem a ver que a vó dele tá dormindo, caralho? É ele que falou? Não sei. Os gritos. Tem que ver na minha avó. Não, mas a Jenna Jamerson tem um império pornô. Ela fez muito sucesso com o jogo dela. Aposentou e agora é diretora e dona de uma das maiores empresas pornô dos Estados Unidos. Falando em jogo, tinha um jogo chamado como que é? Sweet Larry? Eu joguei esse jogo. Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry. É uma série de jogos. Uma série de jogos que seu objetivo é fuder. Tem muitos jogos pornô. Na verdade, esse não, é na internet. Não, mas é tipo Play 3. É, esse aí é aquele tipo de... aqueles filmes que passavam na sessão da tarde, sabe? De estudante. Que quer foder nas férias de verão. É basicamente isso. A maioria dos jogos dele. Eu sei que jogo é esse. É um molequinho tonto lá com cabelo meio com topete. Jimmy Neutron. É o cabecinha de Jimmy Neutron. É, basicamente, cabecinha narigudo. E o objetivo dele é foder, é só isso. Tá ligado. A maioria dos jogos é mais softcore, mas tem alguns que tem um modo de você destravar as censuras. Tá ligado. Acho que o primeiro jogo que popularizou o pornô foi da Charlie. Vocês lembram disso? Não. Em Flash ainda. Charlie. É popular pra caralho. Popular pra cacete. Foi o primeiro que você viu. Jogos eróticos? Não, na verdade, o primeiro jogo pornô que popularizou foi um do Atari. Não, nossa, não popularizou. Popularizou entre aspas. Eu lembro desse jogo. Era o Custer's Revenge. Vendia numa caixinha de couro. Era muito escroto, cara. Gente. Tinha muito jogo pornô pro Atari. Muita coisa. Inclusive, são pixels. Quem puder, procura no YouTube. O Angry Video Game Nerd, ele fez um review dos jogos pornô do Atari. Era a época que você fazia jogo do Atari na garagem de casa, né? Qualquer um fazia. Essa merda. Mas aí, Eric, fala um pouquinho pra gente de uma das suas paixões. Você já até escreveu sobre isso. Sim, claro. No Locomocast. Locomocast não, no Locomotive 26. No Expresso do Oriente. Que é hentai. O Suede curte pra caralho também. Então, eu não consigo entender pessoas se masturbam pra desenho. Não, é a arte, cara. É a arte. Eu gosto de se masturbar pro banana de pijama. Não é, cara. É arte, entendeu? Não é... Vamos masturbar pro rato de boné. Que? É banana o ratão tirando banana de pijama. Nossa, mano. O rato roxo. Que usava um boné. Voltou banana de pijama e desenho. Não, o hentai que os meus amigos aqui muito me julgam por eu gostar, né? Eu não julgo, né? Eu sou simpatizante. Não, eu entendo qualquer fetiche, qualquer coisa é festa. Eu não gosto e foda-se. Não, entender qualquer fetiche, eu não sei se eu entendo qualquer fetiche. Eu entendo, porque tinha um amigo meu na escola que falava, o importante é gozar e ser feliz. Que se não importa que veio. Quer gozar, goza. O cara tá... O cara, ou a mina, tá te vestindo que nem agora. Uma luva. Eu não. Colocando você que nem uma bota. Eu não, porque eu não gosto dessas coisas, não. Não tenho esse fetiche pra mim. Ah, sim. Agora, quem tem, seja feliz. Longe de mim, não deixa eu ver, tá bom demais. Tá ótimo, enfim. O hentai, ele surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão tava destruído depois da Segunda Guerra. E eles precisavam arrumar um jeito de incentivar a natalidade. Aí, como eles fizeram? Vamos distribuir putaria em desenho. Aquele jeito estranho do japonês fazer as coisas, né? E deu certo. Teve um crescimento na natalidade, eles consumindo putaria. Vai entender. Daí eles acrescentaram polvo no cardápio. Sim, também. Então, já tá um negócio muito esquisito, né? Porque a pornografia, gente, ela tem tanta censura. Vocês pensam em polvo, não é polvo direto. A censura não, a gente, no Japão... É que assim, os fetiches mais bizarros são do Japão. Sim. Então, a censura no hentai, eles censuraram os pelos pubianos e a genitália masculina, a rola. Aí, tipo... Nem todos. Eu não sei por quê. Não pode mostrar pentelho, mas pode mostrar um porro enfiando... Isso não é na só... Na verdade... Não é só hentai. Isso daí são nos filmes japoneses. Pornografia em geral. É uma... O parece Japão que é uma lei pra eles, no Japão que você não pode mostrar órgão sexual de jeito nenhum. Mas o hentai é, tem muito isso pouco também. Filme sim, pornô é que mostra... Sim, tem. São esses aí normalmente são produzidos pela máfia. Yakuza? Sim. É exportado pela máfia. Eles nem consomem muito por lá por causa da lei que proíbe. Bacana. Interessante. E é estranho, porque tem tudo proibido lá, só que de qualquer forma eles têm fetiche cada vez mais bizarro, do tipo a mulher enfiando um monte de enguia no cu. E se você procurar, você acha, sem o... É difícil, mas você acha, aqueles quadradinhos escroto lá. Mas aí, Eric, existem tipos de hentai. Existem os tipos de hentai. Então fala sobre os tipos de hentai. Tem tipo que o Suede gosta, que eu sei. Yaoi. Não. Yuri. Não, não, não, não. Tem o hentaizinho normal, que é o hétero, que é o... É legal. Que é o menos estranho, bizarro. Né? Menos bizarro. Aí tem o yaoi, que é com meninos, que não é só o... É mais uma historinha picante, porque o hentai, o pornô japonês, ao contrário do pornô do resto do mundo, ele tem uma historinha da hora pra você seguir. É isso, é legal. E tem o yaoi, que é gay. Tem o yuri, que eu não lembro qual que é, se eu não me engano é de meninas, não sei. Eu não lembro. Aí também. Tem com crianças, tem com animais, tem o gore. O gore... O Suede curte o boco no pico. O Suede que é curte isso? Boca na pica. Ele curte boca na pica que, também. Que é mas isso? Ele gosta do boco no pico. Que é isso? É um anime yaoi. É a coisa mais escrota do anime. É, que você falou. Aí o famoso... Não. Aliás, só uma brecha aí, pra colocar o áudio do cara, um cara gringo que entende inglês vai rachar o bico com esse áudio, que é ele falando sobre esse anime chamado Boku no Pico. Não vão atrás desse anime de jeito nenhum. Then I thought it was some weird porno or some strange shit, but I watched the first video, I was like, yo, what the fuck? Then I continued and I was like, yo! Then they got in the motherfucking car and then I said, yo! I couldn't fucking believe what I just saw! It was like Satan gave me his porno collection! Shit was so disturbing, yet I couldn't stop watching it! Then the video two when it was like two of them! Those niggas! Yo, those niggas! And that girl saw them, then she... Yo! Then that nigga took the dog toy and then yo! Se você tem, sei lá, se você tem se você tem 1% de apreço à sua vida, não vai atrás desse anime. É tipo, não procure Two Girls on the Cup no Google. Mas prossiga. Aí, tipo, tem aquele pornô que é super de boa, né? Que é o gore, né? Que tem mutilações, tem morte, tem necrofilia. E tem o famoso Tentacle Rape, né? Que é o com polvos, né? Os caras têm uma categoria só pra tentáculo. É. Eu digo pra vocês o Seikon no Quasar. É muito bom. É. Imagina Cthulhu te estuprando, Suélio. Seria bizarro. Por que bicho, cara? De 10 km de altura estuprando alguém com tentáculo. Então ia rasgar você no meio, Suélio. Mas no coisa tem, no hentai tem essas coisas. Aí não satisfeito, não obstante, tem o Lolicon e o Shotacon, que são... Shotacon é engraçado. Shotacon, só que Shotacon não tem nada de shot, é com meninos. Ah, isso daí, tá errado isso daí. Abaixo de 13 anos. É a versão do yaoi, só que é pedofilia. E é completamente permitido no Japão isso. Ah, que bom. Certo. Mas assim, no geral, o japonês tem muito de sexo com o próprio pai, sexo com a própria mãe, sexo com os irmãos. É um tabu meio esquisito por lá, né? A questão do incesto. É, o costume pornô do Japão, ele veio de um conto, cara, do século X. Foi daí que eles começaram a fazer o primeiro, digamos assim, chanchada, né? Que foi desenvolvendo esse gosto estranho. Porque esse conto do século X, que eu não lembro o nome, que eu não peguei aqui, ele é realmente, assim, sobre duas famílias, que tem toda aquela coisa da guerra e tudo mais, e tem a parte sexual. Que, assim, tipo, é as duas famílias, uma com a outra, uma, ela mesma com a mesma, e tem criança no meio também, tá ligado? É a raiz de tudo isso daí. Das coisas mais escrotas que eu já vi na vida, essa fica em sexto lugar. Nossa... Ok, e agora depois... de falar sobre essas várias coisas, a gente pode falar um pouquinho sobre a nossa experiência com pornô. Sim. Nossa experiência que vai desde situações constrangedoras até qual atriz pornô favorita. E eu me lembro de uma situação constrangedora, que são aquelas festas com os amigos. Foi quando eu conheci Silvia Sente, aliás, e acho que foi o primeiro pornô que eu vi. Antes era só Cineteta na Band. Foi na casa do Mussarela, um salve aí pro Mussarela. No aniversário dele. No aniversário dele, os pais dele tinham ido dormir. Ele pega e coloca um filme da Silvia Sente e todo mundo, todos os amigos sentados assim na sala, assistindo, e eu não sabia se eu ficava pau duro, ficava constrangido, porque é foda esse pornô com um amigo. Eu fico desconfortável até com uma pessoa me mostrando pornô no celular. Então, isso eu acho muito esquisito, assim, essa cultura do pornô coletivo. É estranho. É muito esquisito. Tinha um pessoal na escola que vinha falando, ó, lá em casa hoje, peguei uns pornô. Eu falei, meu, não vou. E eles iam. Por que eu vou na sua casa ver um pornô, tudo, cara? A punheta coletiva. Nossa. Ah, não, isso não, isso não, isso não. Tá num lugar pra ficar batendo punheta. Um do lado do outro. Com a medida de distância. Estranho. Eu não entendo isso, cara. De distância, que mostra o meu mão, que eu mostro o seu. Essas... Ah, velho, não sei. Não, mostra não o meu que eu mostro o seu. Vamos brincar de... Mostra o que eu mostro o meu. Vamos fazer a luta de sabre de luz aí. Nossa, cara. É, não, é umas situações meio... Não, tudo que envolve pornô coletivo não é agradável, cara. Não dá. Nossa, a depende. Com a mina da hora. Não, com mulher, ok, mas você com os amigos, eu tô falando. Não. Você com os amigos. Mil vezes o cara não. Que pega o celular e fica do seu lado, olha esse pornô aqui, cara. Ok, eu peguei no começo pra mostrar que era Silvia Sente pro Suede, mas eu não fiquei, olha, cara, nossa, da gostosa, hein, velho. Tá que pariu. E aí você bota a mão no ombro dele. É, mano. Nossa, cara, é um negócio desconfortável. Ó, você que tá ouvindo isso, você faz isso, você para, velho. Você é idiota, você é retardado. Vai assistir Boku no Pico aí, cara. Vai, sei lá, mano, vai se tratar, vai pra cadeia, sabe? Não dá. Mas na cadeia ele vai fazer isso mesmo, velho. Colocar a mão no cara, olha aqui que legal. Mas aí eu sei que o Pedro, tem atriz aí que o Pedro acha super valorizada, hein? Ah, quem? Sasha Grey? Sasha Grey. Não, isso vai causar polêmica, abalar as estruturas. Cara, eu não sei o que o pessoal vê tanto nela. É gostosa, é bonita, assim. Ela é gostosinha. Qual e tal. A teoria do som aí que você falou? Mas, cara, a primeira vez que eu vi foi um GIF. Eu achei, bom, interessante, é da hora, né? E o pessoal tava comentando embaixo na postagem que o GIF era bom, mas a versão em vídeo não dá pra ver. Porque a Sasha Grey, se você for ver, ela é bonita. Ela é gata pra caralho. Sim. Só que é muito caralho pra gata, né? Não, cara, simplesmente não assista nenhum vídeo dela com som, se você gosta dela, porque é a coisa mais escrota da face da Terra. Sabe thrash metal sem instrumental? Sim. É aquilo que eu comentei aqui antes da gravação. Se você pegar todos os filmes da Sasha Grey em sequência e colocar pra tocar do primeiro até o final do último, quando terminar o último, o diabo aparece na tua casa perguntando, chamou? É igual aquele quadrinho. Não, tava assistindo um filme da Sasha Grey. Você conseguiu me chamar assistindo um filme da Sasha Grey? Pois é. É que ela falou umas coisas estranhas. Não, cara. É que... Não, sei, é, não. Eu tava continuando o quadrinho que você quem, tava fazendo. Quem olha Sasha Grey, fala, pô, menininha bonitinha, né? Meiguinha até. Quando você vai ver, ela só faz hardcore. Mas eu não tô falando hardcore o oposto do softcore. Eu tô falando hardcore from hell, bitch motherfucker, com sacrifício de bode e tudo mais. É tipo, 300... Todo o filme dela, 300 negros em cima dela. Literalmente em cima dela. E às vezes ela em cima dos 300 negros. Depende da posição. Não é. Vai tomar no seu cu que não é, cara. Defende aí então, Sasha Grey. Tem muito que é, tem muito que é. Assim. Alunos do Suede. Alunos do Suede, pergunta pra ele na sala de aula o que ele acha da Sasha Grey. É. Ela é bonita. Ela é uma boa pessoa. Não, peraí. Parafraseando Clara Aguilar na introdução do seu vlog, que ela tem um vlog no YouTube. Eu nem sei quem é Clara Aguilar. A do Aguilar. Aguilar, não sei. É, ela é cam girl e foi do BBB, uma loira com undercut, toda tatuada. Não. Peituda. Peituda. Da hora. Não da sei, hora. Tá. Ela fala, eu não tô aqui pra falar de amor nem de sexo, estou aqui para falar de putaria. Suede, você se propôs a gravar também um podcast sobre pornografia. Eu tô gravando, se você cara. Ficar, ah, ela é bonitinha, vai tomar no seu cu. Vai se fuder. Cara, Sasha Grey. É da hora. Melhorou. Mano. Melhorou. Ah, mano, meu jeito. Eu desconfio que o Suede seja gay. Ô, Suede, que igreja você frequenta? Você é coroinha de qual igreja? Popular do sétimo ciclo. Não é. Igreja satânica. Não é. Você tem que entrar porque pra igreja da xoxota carismática. Do jeito que você tá, você ia ter dó do bode que é sacrificado. pecado. Porra. Você é do diabo ou não é? Sou, cara. Respeita sou. Satanás, fala direito. Mas Satanás é bom. Ele ensina bondade pro povo. Suede, pô. Sasha Grey. Ela é da hora, cara. Você quer que eu fale? Nossa, mano, ela é da hora, hein? Quantos palmos de cu ela tem? Que? Não, porque a gente tá falando. Não, porque ela é 300 negros em cima dela. Às vezes ela tá em cima de 300. É porque eu já vi viu? Vídeo nela não com é um cara só, assim, entendeu? Mas mesmo é quando assim. Ela tá com um cara só, se não, você é fechar o é olho, hard. Parece hard. Que ela tá com um estádio de futebol inteiro. É muito escroto, cara. Tô ligado. A experiência é muito perturbadora, o filme dela. Assim como os da Belladonna. Volto a dizer, eu acho a Sasha Grey bonita, mas o filme dela é foda. Agora é eu foda. Acho que ela tá melhor sendo atriz normal do que atriz pornô. Vocês já leram algum trecho do livro dela? Eu não. Rapaz, é pior que os filmes. Nossa. Suede, defenda a Belladonna. Quem é a Belladonna? A que você falou que é bonita. Ela é bonita, cara. Você já viu ela em ação? Não. Não queira. Já viu o Bob Esponja trepando? Que visão do não. inferno, cara. O sorriso dela é o sorriso do Bob Esponja, aqueles dentão separados. Aí cara. Nessa foto ainda tá um pouco melhor, mas é feio. É, porque essa foto tá arrumada, né? Mas depois de levar surra de pau... A Rémi Lacroix, aquela atriz que eu mostrei a foto pra vocês, ela ficou muito famosa por causa de Dança com Bambolê. Ela pode pegar a Belladonna e usar o cu dela como bambolê. Gente... Tá bom. Suede, oi. Já foi pego batendo punheta? Não. Vamos começar a fazer umas perguntas pro Suede, vai. Ih, lá vem. Não, nunca fui, não. Eu sei que tem um participante aí que tá sumido, que já teve fita de fita VHS de pornô enroscada no videocassete e teve que pedir pro pai tirar. Gente, eu tenho uma história de quando eu era criança. A primeira vez que eu ouvi falar de pornografia, eu acho que eu tinha uns 8 anos. O... Tava tá vendo? No meio de um nossa, vai ser muito ursinho carinhoso isso daí. Vai, não, pro cara, tá... Ele viu o pacote de sutiã. É. Nossa, é. Olha, folheto de lingerie. Não é, caceta, deixa eu falar. Tava num churrasco, assim, tipo, no aniversário de não sei de quem, um monte de gente reunida, e esse tempo, meu pai, né, tava lá, e o amigo dele, o dono da casa, chegou com a fita mostrando pra ele, né, um VHS. E assim, meu pai falou, todo mundo tava olhando pra ele, né, alguma coisa assim. Ele falou, eu lembro até hoje, ele falou, o pessoal tava esperando ele ler o título, falou, a luta dos pica-paus contra os dinossauros. Foi exatamente o que ele disse, eu lembro até hoje. Aí eu lá, 8 anos, eu falei, eu também quero assistir. Aí minha mãe falou assim, não, filho, é pornografia. Aí eu falei assim, mas mãe, o que é pornografia? Todo mundo voltando assim, o rosto pra minha mãe explicando o que era pornografia pra mim, com 8 anos de idade no meio de uma festa. Tá, e descreva a cena do primeiro filme pornô que você viu. Eu não lembro. O primeiro pornô que eu vi? Pois só, ele tá muito... Lembra? Eu lembrei do primeiro pornô. Ah, mas também, foi um momento cacete. Também, né? Eu não lembro o primeiro pornô que eu vi. Tá, ok. Então, fala aí, o que você mais gosta no filme pornô? Eu gosto de bondade, gosto de... Escreva uma cena. Mulheres amarradas. O que mais? Nossa senhora, isso aí eu vai dar de... polêmica. Eu gosto de... Who's Your Daddy? Tá, mas nossa, não, mano. Suede, você não está descrevendo de cenas. Hã? Você não está descrevendo gangbang cenas. Também. Tá, mas explica o que é um gangbang. Gangbang é tipo um grupal louco. Tá, mas o que acontece um nisso? Um grupal louco. Suruba? Tá, mas o que é uma suruba? Orgia de trabalho. Com isso mulheres. Explica o que acontece durante uma orgia. Penetração. Mano, puta que oral. Pariu! No casamento também. Aliança no dedo. É bebida, é zoeira, é enfia daqui, cê de tá lá. Você tá descrevendo um rave. O que vocês querem que eu fale? Quem tenta fazer ele falar direito no filme pornô? Mas o que vocês querem que eu fale, caramba? Eu tô falando. Canta um funk proibidão aí. Eu não canto funk, cara. Vai lá, eu vou te ensinar, você repete. É o meu jeito eu de falar. Eu vou te ensinar, você repete. Ah, tá. Ela gosta da pica branca. Não vou fazer isso. Mano, eu não véio. Vou fazer isso, cara. Mas repete, Suede. Isso vai contra a minha índole. Repete, Suede. Não. Repete, Suede. Não, não perdi a aposta. Repete, não Suede. Perdi apostas. Meu Deus. O que a gente faz pra ele falar alguma coisa? Ah, pula pro próximo aí. Ah, pro próximo. O próximo é o Eric. Então, o que eu falo? Aventuras pornográficas. Aventura pornográfica, eu não sei, mas teve uma vez... Você entrava no chat wall pra ver teta? Direto. Demorava pra caralho pra carregar aquela porra. Não, e quando mandava GIF? Puta que pariu, era 5 anos. GIF, caía primeiro você achava que era foto até ele piscar a próxima cena. Já bateu punheta pra um GIF. Nossa, não, GIF. Cara. Na internet discada era a única coisa que você conseguia baixar. Não, pra não, era mais foto, foto. Era mais próximo de um filme pornô. Na época você tinha bastante imaginação, né, cara? Porque você via uma foto, você... Por você ver foto é um negócio tão... Natural. Ok. Tem até um site aí, de um fotógrafo, que ele faz umas fotos fodidas só de nu, que chama, acho que é 360 nus. Ah, já vi. É muito tem bom. Tem a Marimun. Da hora. Mas assim, é muito bom. Não só só pelas pessoas, porque tem homem também, e quem, ok, quem gosta de homem e de mulher vai se satisfazer. Mas é um artístico, mas né, é um cara? Artístico. Sim. E não é um artístico playboy todo não. Preparadão, sabe? Não, artístico com a mulherada sem maquiagem, do jeito sim. que for. Com homens também. Não coisas, só na questão sim. pornográfica, mas quem curte fotografia, é um site fudido. Os ensaios do cara são muito bons. E outra, tem umas fotos muito boas, até com homens. Eu vi um ensaio Eu só vi os da Marimun, que é o que tava, que destacaram no site que eu vi. É que no site, você vai rolando, o site é uma foto embaixo da outra. Sim. Você vai rolando e você vai vendo todas as fotos. E tem fotos, até com homens, vamos levar em consideração, que a gente tá falando de arte. Sim. Que, cara, é muito bom o trabalho do cara, sabe? Sei lá, eu achei foda. Vocês viram aquele ensaio nudista no Mel? As pessoas fudido, cobertas... Fudido, esse ensaio. Vocês falaram, eu cheguei a ver ainda. Fudido esse ensaio, fudido, cara. Muito bom. Continua, Eric. Mas enfim, eu me lembro de ter 12 anos de idade, eu perguntando pra minha mãe. Mãe, o que que é punheta? que é punheta? Se fosse um amigo nosso, ia perguntar, mãe, o que que é punheta? Ah, vem aqui, filho. Mancada, tem que contar isso. Nomes fictícios. Não, a gente não vai conversar, a gente não falou nomes. Eu tinha ouvido. Mas são alguém, nomes fictícios? Eu tinha não, ouvido não alguém falando na escola. Aí você vai colocar o lofinho. Tinha ouvido alguém falando na escola, eu fui perguntar, mãe, o que que é punheta? Falou, não interessa. É sério, falou, não interessa. Ia ser tenso ela chamar seu pai, isso daqui, filho. Aí passou um tempo, eventualmente eu aprendi sozinho, né? Aí uma bela tarde... Aí sua mãe entra no quarto, você tava fazendo, não. E você falou pra ela, sai daqui que isso aqui espirra. Não, você falou, aprendi, mãe. Ah, Suécia, como foi você aprendeu a bater tá a punheta? Peraí, tá aqui, ó. Parar de me cortar. Que eu tô querendo fuder. Deixa ele terminar antes. Tá pra então, aí uma bela tarde, eu tava levando quase uma hora pra terminar o banho, né? Eis que minha mãe bate na porta. Os masturbanhos. Eis que minha mãe bate na porta. Moleque, você tá demorando. Falei, mãe, você não posso nem bater a punheta mais sossegado aqui. Nossa. Você fez isso? Isso. Eu não fiz isso. Isso aí, tipo, ninguém me ensinou, né? Tá aqui 12 anos. Eu não fiz isso. Aí, mas também ia ser pior se alguém tivesse te ensinado, né, cara? Teoria, pelo menos, né? Não, cara, isso não se ensina. Não, tua mãe vai falar o quê? Segura o teu pinto. Pô, velho, duro assim. Punheta se assim. Descobre, né? Punheta não se ensina. Aí eu corri pro quarto, né? Tranquei no quarto, né? Mó morrendo de vergonha. Terminou no quarto. Não. Toalha ficou dura. Morrendo de vergonha, né? Aí meu pai foi lá, conversou comigo. Não, normal. Isso aí, né? Aí só, no dia só não seguinte, deixa as meias engomadas. Aí no dia seguinte ele chegou com uma revista pra mim, ó, tá, não se mata não, viu? Cara, mano, eu ia me matar, viu? Suede, como você descobriu a punheta? Cara, eu não sei exatamente... Como a punheta foi introduzida na sua para vida? Para de interromper ele, ó! Pô, seu pau no cu. Nossa, velho, que gostoso. Caralho, cara, chato. Vocês são coisas pra caralho. Então, vai lá, vamos ver se o Suede consegue. Ó, Suede, como foi pra você? Então, eu lembro que foi na época da internet discada. Como você descobriu a punheta? Com sites pornográficos. Foi compartilhado ou foi sozinho? Não, eu tava num site de jogos online e pulou o anúncio desse site pornô. Naquela época que tinha pop-up até no Google, sim, né? Sim, exato. Aí eu entrei assim, eu fechei com medo de alguém ver, porque era de dia. Aí depois da noite eu fui atrás desse link de novo. É, foi isso. Ah, tá foda, Zueli. Puta que pariu, cara. Nossa, próximo tema pornô ou alguma coisa assim, você não vai participar não, cara. O cara não tem... fala, velho. Tem histórias que eu não posso contar. Ah, tem umas histórias engraçadas. Tem histórias que eu não posso contar. Então conta aí, vai. A primeira história eu já contei no primeiro episódio, mas pra quem não escutou, eu tava na faculdade na hora do intervalo, conversando com os amigos, e a gente botando em dia o catálogo de atrizes pornôs, né? Ah, que tal atriz. Aí chegou um grande amigo nosso e falou, cara, a atriz que eu mais gosto é Bianca. Caralho, Bianca, quem que é essa aí? Você conhece? Não conheço. Quem que é? Quem que é essa? É, aquele traveco da Casa dos Artistas. Puta merda. Nossa, tô ligado. Não dá, puta, mano. Puta que pariu. Abandonei de tudo. Fica uma dica pros punheteiros de plantão. Decore os nomes das atrizes favoritas. Porque aí é a certeza que você vai encontrar algo que te agrada. É. Ao invés de você ficar vasculhando X-Videos lá, clicando em todo link, daí você acha uma mulher que geme. Ai, que delícia. É mais fácil você procurar pela categoria. Ou pelo nome da atriz que você achou da hora. E é também que a atriz não é uma história, legal. Cala a boca, que eu lembrei de uma história, né? Em cima do que você falou. Não, mas legal é homemade. Você tá falando do seu legal. Sim. Só que até agora você não falou nada de nada, então você fica quieto. Vai lá, Pedro. Em cima dessa sua história escrota de pop-up aí, que não chegou em lugar nenhum. Chegou. Ah, chegou. Uhum. Na época da escola, tinha a famosa sala de computador, que sentava duas pessoas por computador pra ter aula. porra! Essa história foi foda. Não literalmente, mas... tinha dois amigos nossos que viviam entrando em site pornô na escola. E entrava e aparecia aquele monte de pop-up pra tudo que é canto. Aí, no final da aula, tava lá os dois num canto lá e um deles entrou no site pornô, começou a aparecer pop-up pra tudo que é lado. Não conseguiu fechar. Não conseguia fechar tudo. Desligou o monitor e foi embora. Foi pra sala. E... monitor só. Só o monitor. Deixou lá. Depois de alguns minutos, chega a diretora na sala. Vamos chamar um deles de porco, o cara que acessou, e o outro é o Dedê. Quem conhece sabe quem que é, mas foda-se. Tá, que pariu. Essa história todo mundo conta até hoje em dia, é muito engraçado. Eu posso falar até onde eles trabalham, mas tudo bem. E... eu conheço? Não. Não sei. Aí a diretora chega na sala, então teve um engraçadinho que entrou em site pornô lá, que não sei o que, eu quero saber quem que foi. Todo mundo quieto assim, e nesse dia o Dedê não tinha sentado com o porco tinha sentado sozinho. Apesar de estar um do lado do outro, mas estava em computadores separados. Mas quem abriu foi o porco. Foi o porco. Aí o Dedê falando, caralho, mas quem será que foi, né, porco? Virou pra ele, ele tava lá, cara, e agora, mano, e agora? Ele, que foi? Velho, fui eu, mano. O que eu faço agora? Como assim que eu faço? Fica quieto aí. Não, cara, eu não vou conseguir, não vou aguentar. Eu vou ter que falar. Ele bateu na mesa, pá. Diretora, fui eu. E o Dedê? O quê? Vocês dois vão pra diretoria, não sei o quê. Eu sei que esse dia eu não tava na escola, no outro dia eu cheguei lá. Cadê os dois? Ah, tão suspenso, tava vendo o filme pornô na escola. E jogou o outro pra culpa. E fudeu com o outro. Mas isso é... amiga pra essas coisas, né? Você tava contando, você viu o pop-up, fechou o pop-up, à noite procurou o novo pop-up, mas isso daí não foi como você descobriu a punheta. Foi. Não, mas então lembra que eu falei pra você que eu não sei direito como que eu descobri? Eu lembro assim que o meu primeiro contato com pornografia foi assim. Ele não lembra, Rafael, não lembra como comer o poder. Detalhes de como que você aprendeu a lustrar o mastro. Não, porque ele não falou nada até agora de nada. Esse que foi o problema. Cara, é que não assim, fala putaria, cacete. É que assim, tem coisa muito foda que alunos não pode do falar. Suede, pau em vossos cus. Suede. Não, tem coisa que eu não posso falar. Não, mas eu falei. O... hã? Tô com se for, pau no cu dos seus alunos. Ah, não, tá. Você tudo bem. Desculpa por ele, tá, gente? Pau no cu... ó, alunos, pau em vossos cus, mas continue ouvindo a gente. É assim, tipo, quando eu falo que assim, eu não lembro muita coisa, eu não lembro mesmo. Eu tenho muito relapso. Que coisa absurda. Eu apago muita coisa. Você tem o quê? Muita coisa relapsa na cabeça. Ah, tá. Então eu não lembro como eu descobri a masturbação. Eu só lembro desse... não lembro de nada relacionado à pornografia. Esse que é o ponto. Não, eu lembro de coisas. É que meu cenário é mais um homem made. Conta uma história. Uma que você lembra. Uma história engraçada. É. Todo mundo tem história engraçada com pornografia. Mas a gente... deixa eu fazer uma observação antes. Ele fala que não entende nada de pornografia, mas o meu HD três semanas tá com ele e não devolveu ainda. O HD que ele pornô. Eita, filho. Eu te passei um monte de coisa. Não devolveu até hoje. Por que será? Porque mano, eu tenho que estar no programa. Mano, não te cumprimento mais, cara. Então, uma história engraçada, tá? Me faça rir. Vai. Tem que tirar uma foto do Suede e mostrar. Vamos postar a foto do Suede, vai. Foi eu chegar na casa do meu pai e ele tá assistindo pornografia. Foi engraçado. Aí depois a gente trocou uns DVDs. Ah, deve ter sido muito engraçado. E agora conta uma história. Ô, Suede, você vai contar a história engraçada? Ou tá difícil aí? Não tem história engraçada, cara. Velho, a coisa mais séria do mundo pra você é a pornografia. Não. Não tem nada de engraçado que aconteceu? Cara. Tinha outro caso também. Eu vou contar mais uma pra ver se aquece sua memória. Conta. Tinha dois amigos meus. Um amigo meu que morava lá perto de casa, eu ia na casa dele direto, até que um dia eu cheguei lá e ele tava vendo um filme pornô no computador. E meio escondido. Sim, então o pai dele tava na sala, tava vendo o filme, tava... beleza, eu lá quieto. Aí, de repente, chega o pai dele, ele fecha tudo, e o pai dele entra no quarto falando, ei, filhão, vai, bota umas putaria aí pra nós ver. Bota as putaria, umas tetudas pra nós ver. Quem que foi? Eu já achei, achei uma bosta ter que assistir filme pornô assim com outra pessoa, ainda mais quando o pai do cara chega. Eu tinha uns 13, 14 anos na época. Quem que era? Ah, não vou falar. Pô. Não, fala off aqui. Você vai cortar? Vou. Largo. Puta que pariu. Suede. Oi. Aqueceu? Cara, eu não tenho nenhuma história engraçada igual vocês, assim. Tá, vamos lá. Mais uma, então. Tá, contei. Tava na casa desse mesmo amigo e o irmão dele, mais velho, tava no computador e a gente tava na sala jogando videogame. E nessa época, tava uma mania de cair foto na internet de meninos aqui de Matão. Não, garotas de Matão. Isso, e no mesmo dia, assim, a gente tava lá jogando videogame e o irmão dele gritava, mais uma. A gente ia ver, era uma menina. Voltava pra sala, mais uma. E assim a gente passou a tarde, só vendo tirando foto de menina que caiu. Será que tem essas fotos em algum lugar hoje? Não tem. Tem? Você tem? Você tem? Tem o da mais famosa só. O Papa Noz lá depois. Tem? Tem. Quem? Ah, Ignoro. Eu tenho ela no Face. Manda no grupo lá. Ah, tudo bem. Teve uma vez que a gente foi viajar pra Jacareí. Daí na volta, o velho tinha resolvido arrumar meu quarto. Não sei se você contou. Daí, tipo, né? Você chegou assim, puta, tinha um monte de vista pornô aí. Tudo organizado. Pá. Ele virou pra mim. E meu pai é sério pra caralho, né? É. Ó, aquelas revistas estão ali em cima, viu? Tipo, não é nada engraçado, mas você se sente. Sim. Você sente um constrangimento que eu fiquei, caralho. E aí você você fica, tipo, uma semana sem pegar as revistas, sabe? Porque, tipo, seu pai sabe onde tá as revistas. Se for assim, eu tenho uma história assim, que eu guardava tudo. Então vou lá, me faça aí. Não vou te fazer rir, cacete. É uma história parecida. Eu guardava tudo escondido e tal. Os DVDs. Ele falou cacete. Os DVDs, as revistas, os rentais, tudo escondido e tal. Aí, minha mãe foi organizar minhas coisas, não sei o que lá. Ela achou, não me falou nada, só que tava tudo organizado. Tava tudo organizado isso em outro é lugar. É o pior de tudo. Minha mãe, tá ligado? Aí, a hora que eu vi que tava tudo organizado, eu falei assim, o que eu faço da minha vida agora? Minha mãe sabe. Você tá pensa em suicídio, né, cara? Você pensa em várias coisas. Porque eu não tinha pasta oculta, né? Não tinha como esconder. Não, mas não era no computador, era físico. Não, eu sei, por isso mesmo. E tem aquela época também da sua vida que você tem as coisas assim, tipo camisinha, você esconde tudo. Hoje em dia que se foda, tem camisinha jogada em cima do teclado. É, você deixa jogar, foda-se. De boa, Steve. Suede, você gosta mais de pinto ou de buceta? Da segunda opção. Tá certo. Que foi, cara? Repita comigo. As novinhas não me querem. Vem, cara. Funk não, velho. Não tem outra música. Você quer que eu fale palavrão? As novinhas aqui no baile. Tá, então... Ô, Suede, vamos cantar a música do Velhas Virgens. E o que é que a gente quer é... A gente quer... Hã? Não, puta que eu pariu. Qual que é essa? A gente quer fuder. A gente quer... T-A... Tá, se vocês querem que eu fale, eu falo. Buceta, pronto. É! Resolveu metade do problema da humanidade. Não, caiu o seu braço. Eu me senti muito mal fazendo isso. Não, você se sentiu mal. Seus alunos vão ouvir você falar buceta, e aí? Mano, eu tava mandando o áudio do show do Velhas Virgens no grupo. Você não vai cortar essa porra. Se você cortar... Posso inverter? Não, não pode. Eu que faço a pós, caralho. Vai se fuder. Não, ele se sente mal. Eu tava no show do Velhas Virgens mandando o trecho do show lá. E no final foi porra pra todo lado. Mas... E ele, cara, essa é clássica, não sei o quê. Sim, mas assim, tipo, eu gosto de ouvir. Eu não gosto de falar, entendeu? Eu não me sinto bem falando. Por quê? Por causa da tua filha? Não, antes de eu ter a Serena, eu era assim. Eu nunca gostei de falar palavrão. Ah, achei que era tipo alguma coisa que você tá se policiando pra não falar perto dela. Não, então abandona. Só que você não vai cortar. Tá. Ok. E nem inverter. Tá. Ok. Você quer ver eu falar. Tem dia que eu falo palavrão. Tem, que quando joga Munchkin. Né? Jogando Munchkin, ele fala palavrão pra caralho, ele não faz. Nossa, velho. Só que assim, tem que sair natural, não é forçado. Às quando vezes você sai. Tá, quando você tá com a mina lá no sadomasoquismo, você amarra ela. Não, aí isso é hora de falar palavrão. O que você fala pra ela? Isso era de falar pra tudo. Não, mas o que você fala? Não tá aqui agora, então não rola. Vai enfiar o pau no seu cu? Tem que ser natural. Você fala o quê? Você fala, deixa eu pôr a mão na tua vulva? Nossa, cara, não. Nossa! Não. Você fala, vou penetrar o seu orifício anal. O podcast tá virando eu agora? Meu comportamento? Não, cara, é que você, velho... É que eu acho que o pessoal ficou intrigado. É. Então, a gente podia fazer um sobre seguir, palavrões. Vamos seguir. Mas pra frente a gente faz um sobre palavrões. Boa. Beleza. Agora, pra finalizar, eu gostaria de saber as preferências das pessoas. Ah, não vai começar por pra mim, você velho. Saber. Pra você, é a ordem ouvinte, horária. Conhecer a bizarrice de quem faz esse podcast todas as semanas, de quem e o que a gente gosta, quem a gente gosta e por aí vai. A começar por um grande amigo meu, sommelier de rola, Suede. Babaca. Eu gosto do cenário amador. Pornografia pra mim é uma coisa muito pessoal, entendeu? Não é uma coisa que eu discuto numa mesa. Eu não sinto a vontade fazendo isso. Ele topou gravar esse podcast e... Sim, mas pra falar técnicos e coisas, sim, entendeu? Ué, mas você foi o primeiro a falar, eu não procurei dados técnicos. Eu não tinha procurado, procurei é hoje. É um puto, né? Ele ou topa, a gente grava na casa dele. É um puto, né? Não, mas eu gosto de estar aqui. Você eu gosta gosto de pornografia, eu gosto, é. Não nego. Quem não gosta, né? Mas o meu, minha área muitas é mais amadora. Muitas mulheres falam que não gostam, mas gostam. Gosto pra caralho. O meu cenário é mais amador mesmo. Um pouco de bizarrice, tipo bom que eu já falei. Você já mandou nude? É válida. É uma pergunta válida. Já? Já mandou foto do seu pau pra alguém? Deixa nas entrelinhas. Ai, ai, já mandou. É nude, nude de homem é o quê? Teta? Não, é foto não, do pau. Não, não. Homem dá pra sensualizar também, cara, na foto. Ai, cara. Não, não, não. Não, bandana, cara. Sem camisa, continua. Sem tal. Sem continua. Camisa não é nude, porra. Não, não, não, eu não vou entrar em detalhes. Mandou foto do pau, beleza. Prossiga. Seu cenário amador, só faz sexo em casa. Se foi duro ou mole. Não, assim... Não, se for mole, ninguém vê. Amador, coisa filmada de celular. Se for duro, você vê... Três dedos. Deitado. Vocês conhecem o cenário amador? Quem tá ouvindo conhece o cenário amador. Ah, mas por causa do você WhatsApp, gosta, todo mundo gosta conhece, do lado amador. Indie. Sim, sim, boa. Sim. Gosta do lado indie. Peças de faculdade, essas coisas. É, o porno indie, você gosta. É. Tá certo, o que mais? Você quer falar alguma coisa? Não. Você quer pedir desculpa pros ouvintes? Não. Pede. Desculpa, ouvintes. É isso. Por quê? Que eu tô pedindo desculpa. Porque você é idiota, você não fala as coisas... Vai lá, Eric. Ah, eu não tenho uma atriz pornô favorita, assim. As pessoas não têm. Caralho, eu também vou falar que não tenho. Ah, eu gosto muito de hentai também. Ah, hentai, boa. Qual que é a sua atriz de hentai preferida? Quê? Existe? Não, eu sou mais de tipo, pra ligar o X-Videos lá, o primeiro vídeo que aparecer. Não, mentira, você tem tara por massagem, que aquele HD tá cheio de coisa de massagem, velho. Massagem Rooms é uma é legal a page deles. Tá. Não é massagem é na o design posta, da página, tá, é muito bom, cara. Temos gostosos lá. Tá, mas e aí, você já mandou nude? Então... Já? Enfim. Do pau? Não, não, da orelha. Ué, o Suer mandou foto sem camisa, e aí é nude pra ele. Não, você tá, eu não vou. Manda foto falar. Do piercing do mamilo dele. É. Manda foto do peitinho pro Lost. Nossa, cara. Isso eu vou cortar. Não, não vai, não vai. Vai lá, Pedro. E qual foi a resposta dele? Não, isso não existiu, cara. Apaga ele mandou do cabeça. Pau. A resposta que todo mundo busca aqui. Rémi Lacroix é muito bom. Stoia Lust é... Só Stoia. É sensacional, a melhor de todas. Só Stoia triste. Nossa. Ninguém vai entender essa. Falou o rapaz que mandou foto do cu pros outros. E... Quem mais? Rebeca Linhares é muito interessante também. Rebeca Linhares é antes legal. Dela botar as tetas atômicas. Ah, eu não sou muito fã, não. Acho... Tá aí, nude? Não. Nunca mandou foto do pau? Eu nunca mandei foto do pau. Tá certo. Nem Snapchat do pau? Eu não sei usar Snapchat. Snapchat você pode mandar foto de 3 segundos do pau. No caso, o Swedner manda 1 segundo do pau dele, porque não tem mais do que isso. Ah, mas o print screen cola solto lá, né? Se bem que eu não conheço ninguém que seria doente o suficiente pra tirar print da foto do meu pau. Tudo bem. Ó, vamos lá. Stoia. Rebeca. Vai me copiar, caralho? Fala três diferentes, pô. São as que eu mais da hora pra ir, caralho. Fala aí, a Rita Cadillac. E acho que é Liz Vicious. Liz Vicious. Liz Vicious. Aproveitar que o Swede não falou. Liz Vicious. Você não falou, não. Eu não falei porque eu esqueci. Depois que passou a tua vez, você não falou. Eu sei. É idiota. Não, não, já foi a sua vez. Fica quieto. Tá, desculpa. Não quis falar até agora, não vai falar agora. Tá certo. E nude não. Não também, porque, pô, eu mandar nude... Ia quem dar me conhece, trabalho pra achar e tirar foto. Tomar no seu cu. E acho que é isso. É isso? Deve ser. Suede. Oi. Eu só tenho um recado. Todo mundo tá ouvindo. Vão todos se fuder depois dessa. Vão todos se fuder. Geralmente. É. Vão todos se fuder. É, agora, agora, ouvinte. Pega a lista que vocês fizeram. Pega a lista que vocês fizeram. Deixa o link também pega das lista 20 no... lá do Sweetlicious. Pega a lista dos 15. Não é Sweetlicious, cara. É, o Sweetlicious que não disponibilizou. Não é, porra. Para de fazer jabá dos outros, cara. A lista dos das 20 novas. Ô, caralho, eu não peguei lá, porra. Não, mas não tô falando essa. Mas depois você pega esse pariu. Link. Pariu. Lá tem da pornô chanchada. Tá, a gente vai deixar alguns links aí pra vocês. Se você for de maior, veja. Se você for de menor, pode ver também, mas não fala pros pais. I want to fuck a dog in the ass. He wants to fuck a dog in the ass. I want to fuck a dog. That's right, kids. Bom, ouvintes, agora chegando à reta final, aliás, chegando ao final de mais um LocomoCast, vamos pedir para vocês, depois de avaliarem e tudo mais, para vocês desligarem o podcast, ligarem o Tinder, se vocês quiserem, e vão... Ctrl-Shift-N. Vão procurar alguém para fuder, né? Melhor, né? Ctrl-Shift-N. Ó, quando você for escutar no Jovem Nerd, você faz, vai fuder, é melhor. Mas não deixe de ouvir o LocomoCast. Agora, você não entendeu? Não. Que burro, cara. O que aconteceu? Ouvinte, eu tô repetindo pro Suede, mas o Suede vai deixar porque ele é burro. Suede, ao invés de você escutar Nerdcast, vai fuder. Ah, eu não ouvi o começo. Não, agora eu entendi. Só eu não tinha ouvido o começo. Coisa. Meu problema é audição. Se fuder, né? Suede é aquele cara. Suede escreveria Garota de Ipanema. Que merda. Enquanto a gente ia olhar pro. Nossa, isso é muito sexista. Mas enquanto a gente olhasse pra uma menina, nossa, gostosa, da hora, né? Pô, daí. Eu sou romântico. O Suede, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Idiota. Eu sou romântico. E o vamos Suede lá. Amarra as meninas com fio dental. É difícil. Quebrou o mentolado. Vamos lá. E vamos aí fazer um jabá daquelas pessoas que estão sempre com a gente. São os nossos amigos. Afinal, na vida ninguém é nada sem amigos. Vamos começar com o primeiro deles. Conspiracast. HQ Kramalatos. Crânio Terror. E Fighters. X-Infinity Games. Mas fica aí um salve pra... Bom, a gente recebeu aqui a informação de última hora que o Clube de Oferta não existe mais. Era grandes parceiros nossos aí. Que descansem em paz. Mas fica aí nosso salve pro Alê, que era o cabeça lá, né, do Clube de Oferta. Alê, um salve e... É isso? Acho que sim. Ah, acredito que sim. Então é isso aí, galera. Vamos foder e falou. Paz. Boa foda pra vocês. Tchau. Fuder. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog. I tried to fuck a fucking pirate in the ass. Army and me first mate, a scurvy car. Tried to fuck a fucking pirate. Onde é os amigos? Pedro Pérez. Nossa, continuamos nos enganando. Não, a gente sempre fala do Pedro Pérez, não vamos mais falar do cara, né? É tudo bem. Você sabia que o cinto de castidade não era feito pra mulher não transar com outras pessoas, não trair seus maridos? Pra que era, então? Era pra evitar o estupro durante a invasão de cidade. Não sabia. Interessante. É, vamos voltar com isso. Nossa, que sexista, velho. Sei eu, eu fico imaginando minha avó abrir aquela porta ali.